dando início a mais uma sessão da Irmandade Nerd. Sejam bem-vindos, caros fraternos, a mais um Irmandade Cast aqui no Irmandade Nerd. Eu sou o Thiago Galford e hoje nós vamos falar sobre Drama of Thrones, a nova série da HBO mexicana. Olô, mancada. Aqui é o Thiago do canal Crash Pop e eu vim aqui falar que ela não virou uma fanfic. Vocês são chatos pra caramba mesmo. E aí, caros fraternos? Estou de volta, eu sou o Júnior. E parece que a Televisa e a SBT fizeram uma parceria com a HBO para essa série. Foi bem por aí. É mancado isso aí. Eu tô sozinho aqui, tá? Vai ser. Gente, agora você segura. Bom, galera, é isso. Nós vamos falar sobre a sétima temporada de Game of Thrones, que foi mais curta. Vamos falar aí do que aconteceu, né? Mamilos aí na série, que negócio tá meio complicado. Vamos bem lá. Pouco, na verdade, né? Podia ter mais. Pois é, né? Tá vendo? Falta de mamilos, tá complicado até. Bem, galera, Game of Thrones, certo? Nós fizemos já dois casts aqui sobre Game of Thrones. Eu acredito que o Thiago estava nos dois, certo? Então, eu tava. O Júnior também estava nos dois. Então nós já somos velho de guerra aqui falando dessa série que tá aí há muitos anos. E ela, bem, ela mudou. A gente vai falar um pouquinho sobre ela. Mas antes de entrar nessa temporada mesmo, é interessante que essa foi a primeira temporada com menos de 10 episódios, né? E, cara, lá atrás eu lembro que o nosso, na verdade, os produtores falavam que iam ser pelo menos 10 temporadas. Por que esse corte? É verdade, Olha, eu não sei muito falar a verdade por que não, mas eu acho que é pra não ficar muito maçante eles terem um desfecho logo, né? Porque senão ia virar desmerecendo a série, ia virar um Supernatural, na verdade, né? Mas será? Será que não foi porque acabou a fonte? Será que não é porque a fonte acabou? Eles contavam, porque assim, há 8 anos atrás, quando a série estreou, eles contavam com a fonte, né? Você quis dizer que eles estavam fazendo a série, contando com o último livro para continuar a série do enredo. Ou pelo menos o sexto livro, porque assim, eles podem ter mudado alguns detalhes. Assim, eles mudaram, mas não mudaram tanta coisa assim, né? Mudaram alguns detalhes, substituíram personagem, função de personagem. Mas a trama principal, assim, até então, ela estava continuando coerente, né? Pelo menos assim, os personagens que eles escolheram falar, eles estavam falando coerentemente com os livros, até então. Certo. E assim, nós tínhamos um ótimo roteiro, né? Afinal de contas, o nosso amigo Martin, ele não é só um bom escritor, é um bom roteirista. Ele ganha a vida fazendo roteiros. Escrevendo, ele começou a ganhar agora, né? Ele ganhou muitos anos da vida fazendo roteiros. Então, pô, do nada, agora a bagunça, tipo, as coisas começaram a ser muito óbvias. Não sei, mas eu acho que essa diminuição... Porque imagina, eles estão faturando milhões com essa série. Não tem sentido assim, eram 10, agora vão ser 7, 15 episódios só pra terminar. 15 não, 13 episódios. Mas você não acha que também que, por exemplo, se tornou tomou uma proporção tão grande e eles não estavam mais conseguindo suportar tanta pressão? Pressão, eles são um canal velho já, pô. Já fizeram... Não, eu tô falando os produtores, amigão. Eles podem, o canal pode ser velho, mas e aí? Toma uma proporção tão grande e ele não tem mais uma base pra seguir. Se você for ver, mesmo a série agora virou tipo um The Walking Dead. É porque ela assim, trama. Antes da gente xingar a série. Não, não é a série. Tô falando É, que tal do The Walking Dead? Eu assisti The Walking Dead, mas antes de xingar a série, também não chegou a esse ponto, né? Não chegou a esse ponto, né? Também a bagunça não chegou tanto lá, né, Thiago? Não, e olha que The Walking Dead tem material pra caramba, hein? Não chegou lá, não, eu falo assim, de virar bagunça não chegou a The Walking Dead ainda, né? The Walking Dead tem material pra caramba, mesmo assim ficou bagunça. É, pois é. Eu acho assim, pô, que... Simplesmente é aquele negócio, nós tínhamos ali uma base para seguirmos, que tinha todos uns temas legais, tinham reviravoltas interessantes, impactantes, e agora nós não temos mais onde, um porto seguro. Nós temos que inventar nossas próprias reviravoltas. E aí é tipo, mas eu acho fácil. Que era provável mesmo, cara. Ah, não era. Todo mundo pensava que o cara ia escrever os livros. Todo mundo tava... Acho que não. Porque ele mesmo já assumiu, os produtores já tinham assumido que a série ia passar os livros. Isso já tava inegável a partir da terceira, quarta temporada. Mas então eu acho que... Na verdade, pra mim, eu vou dar um plot twist aqui agora que você falou, hein. Eu acho que o Martin não terminou o livro porque ele quer esperar a série acabar pra ele fazer um final diferente. Ah, que nada. Eu acredito que não. Acho que ele tem tudo isso, cara. Porque ele sempre disse que a série ia ser diferente, o final. Mas se você for ver mesmo, o Martin sempre foi um escritor lento. Se você for ver mesmo, Game of Thrones já é velho já, cara. Game of Thrones não é de agora. Demora uma década pra escrever um livro. Tipo, de 7 anos pra cá, foi pra nós, né? Daqui da América do Sul, né? Da América Latina e tal, que foram traduzidos os livros. Mas quem mora lá nos Estados Unidos, lá do pessoal da língua inglesa, já tem esses livros há muito tempo e demorou muito pra ele escrever. Festim dos Corvos e o último livro. Ele tá sendo coerente, entendeu? Né? Ele está sendo coerente, não tá sendo incoerente. Exatamente. Ele mesmo já falou em tantas entrevistas que o caso dele é o seguinte... Meu, eu não vou só escrever Game of Thrones porque vocês querem. Na verdade, as Crônicas de Gelo e Fogo, né? Game of Thrones é só a série. Não, eu falo assim a série porque na minha cabeça é uma coisa. É como se fosse um RPG. A HBO só tá usando o mundo pra fazer uma série. Uhum. Tá se baseando naquilo que o cara escreveu. E ele sempre foi desse jeito. Ele sempre, em todas as entrevistas, ele falou... Meu, eu tenho muitas outras coisas pra fazer. Eu tenho aquela outra sequência dos livros dele também, Wild Cards, que ele faz, né? Acho que eu não sei se ele só edita ou ele ajuda a escrever também, eu não lembro muito bom, bem. Uma ele coisa tem é muitas certo. Outras coisas. Entendeu? Ele não funciona sob pressão, né? Exatamente. Ele não funciona sob pressão. Bem, galera, antes da gente continuar, o Dudu apareceu aí do nada, atrasado, né? Vai entrar no meio do podcast. Fala aí, Dudu. E aí, beleza? Tô me ouvindo de boa? Estamos xingando a série. Não. Tá lá na faculdade. Pra você ficar por dentro, como a gente tava falando, estavam falando do fato de que... O porquê que no começo tinha um plano de pelo menos 10 temporadas e agora, do nada, eles resolveram fazer apenas mais, no caso, quando eles resolveram fazer mais 2 temporadas com 13 episódios, né? Agora só temos mais 6, já foram 7. Por que eles resolveram, do nada, mudar os planos originais, que eram completamente diferentes? Aí eu falei que eu acho que é porque, pô, era muito fácil você fazer uma série boa, coerente, num padrão alto, quando você tinha um guia para você seguir, e agora que você tem que criar tudo do zero, é mais difícil, sem questionar a qualidade, entendeu? É mais difícil você agora começar a criar tudo do zero, você não tem mais base, você tem que agora manter o nível da série com as suas ideias, não depender mais das ideias do criador original. Você acha que é um pouco disso, ou você acha que é balela, eles simplesmente quiseram cortar mesmo e falaram, vamos deixar de ganhar milhões? Não, eu vou seguir sua linha de raciocínio também, porque é só você olhar a própria, que são os livros, né, do Martin. Então, eles, quando estão fazendo a série, muita coisa, e nessa vez agora eles não têm o que acrescentar, né? Eles têm que sair do zero o que eles antes tinham como vantagem e uma desvantagem pro leitor, né, que sempre reclamava que tinha alguma coisa que estava faltando, que tinha no livro eles tiravam. Agora eles têm que inventar, né? Então, a missão é duplamente difícil para eles agora. Além de ter uma qualidade, de manter a qualidade, eles têm que colocar alguma coisa que seja no nível das anteriores. Aí começa aí já por aquela... o ego, o preciosismo, aí mexe um pouco, sim, isso eu concordo. Tem Mas outro, né? Eu acho que a série se afunilou tanto de um jeito assim que ela fugiu dos livros, ela foi se afunilando, que é pra ela abrir de novo e voltar... não ia conseguir. Então, o que ele afunilou só naquele, nos casts principais, assim, eu acho que ela tá indo pra um fim que eu acho que vai ser digno, assim, sabe? Porque nos livros, igual você, acontece várias coisas que você não sabe que personagem que é por causa só da descrição. Só que na tela você vê, você já sabe que é aquilo. Então não tem por que perder um capítulo, vários capítulos inteiros, assim, falando que, ah, tal personagem é o Fedor, tal, tal. Depois descobri que é o Theon Greyjoy. Na série você já viu, já sabe o que é, entendeu? Então acho que é isso que ajudou também, é daquela diminuída, aquela caída, aquela funilada nos personagens e nas histórias paralelas, assim, do foco principal, que é a Guerra dos Tronos, né? Eu acho que uma das coisas também é porque teve alguns núcleos que não deram certo, como o núcleo de Dorne. Certo? O núcleo de Dorne não deu certo. E nos livros, o núcleo de Dorne é importantíssimo. E ninguém comprou o núcleo de Dorne, né? Exatamente. Ninguém comprou. Não deu certo na série, né? É, do jeito que eles fizeram. Eles não ninguém gostava, ninguém, a Elaia e sei lá, quem é aqueles povo, ninguém comprou aquela, o barulho daquela mulher. Então, pô, já é mais difícil você manter o nível de alguma coisa quando você tem personagens que o público não gosta. Então pode ser. Eu preferia que fosse o Celton Mello mesmo, viu? Então, e é um personagem, cara, o Dora Martell, cara, no livro A Dança dos Dragões, é um cara importantíssimo. Que até no final a última parte dele, acho que se eu não me engano mesmo no livro, ele tem um final, cara, que você falou, caramba, esse cara vai ser ferradão no próximo livro. E na série, o Dorne foi, não sei pra que teve, cara, entendeu? O Dorne entrou ali só pra matar a Micéle e pronto. E o Oberyn morreu e acabou. E pra deixar a gente esperançoso, né? Porque você viu o Oberyn, é foda pra caramba, meu. Dorne vai ser foda. Você vê lá a Serpente de Areia, três menininhas fracas, uma lá, vai ajudar o Punho de Ferro, tão ruim que ela é na série. Ah, ela é boa no No Punho de Ferro, é? Ela salva o Punho de Ferro, né? Ela não conseguiu salvar o cara, mas conseguiu salvar o Punho de Ferro. Bem, a ideia, pessoal, a gente já discutiu, tem outros podcasts nossos aí, você pode acompanhar no irmandadenerd.com das outras temporadas, e claro, você está aqui para ouvir da nova temporada e de quem a gente vai falar. Então, vamos por episódio, eu ia pensar em ir por núcleo, mas eu vi que ia ficar meio bagunçado, eu estava pensando melhor, acho que ia ficar meio bagunçado, acho que era melhor ir por episódio, na linha do tempo que passam-se as coisas é mais fácil você discutir. Certo? Aí alguns personagens, obviamente, como o Fio da Vida, a gente deixa para falar depois, porque a linha do tempo dele tanto faz. Bom, mas iniciando, pessoal, o primeiro episódio é... Na verdade, o primeiro episódio não. Antes do primeiro episódio, já abre a série de forma espetacular. Assim, alguém imaginou que era o velho ou já pegaram na hora que era a Arya? Pensei um pouquinho, sim. Eu tava assistindo com a minha esposa, falei na hora. Ah, nossa, mano, não acredito que a Arya fez isso. Tipo, na hora. Porque... Eu acho na hora... Quando eu vi, eu achei que era tipo recapitulando as paradas. Uhum. Eu falei, não, vai recapitular aqui pelo menos uns 5 minutinhos aí, em bromation, pra todo mundo refrescar a memória. Então, velho, já começou com os dois pés no peito, tá ligado? Na hora que ela fica falando assim, toma o vinho, a menina vai tomar, ela para, assim, meu, é a área, certeza que é. É porque já tinha passado a recapitulação. Depois que tinha passado ela matando o Frey, aí passou essa cena, foi automático, porque não teve abertura, né? A abertura veio depois. Então, na hora que passou, eu já falei, pô, não acredito que a Arya fez isso, mano. Aí você começa agora a torta feita, tem todos os esquemas que já era esperado por causa das questões do livro, né? Tem esse agora da torta feita, mas lá foi de outra forma. Então eu falei, pô, não acredito que ela realmente fez isso. Alguém não gostou? Ô, louco. Achou exagerado? Não, quem não gostou, só os haters. Bom, foi muito bom, só, né? Só os Frey que não gostou. Os Frey não gostaram. Bom, a série abriu assim, espetacular. E a série, ela continuou posicionando, mostrando como é que estavam as coisas, né? O primeiro episódio não abrange tanta coisa assim. Ele fica mais... norteando como é que tava a série, como é que ficaram alguns personagens, terminando ali na... O ápice é o começo, né? O ápice do episódio, todo mundo só fala o primeiro episódio do Game of Thrones com os 5 primeiros minutos, né? Isso, e terminando com a mina chegando lá em Pedra do Dragão, né? A Daenerys chegando em Pedra do Dragão, finalmente ela chegando em Westeros, ou seja, é, a saga que nós acompanhamos aí por vários anos sendo completada, né? Pelo menos a parte da viagem. E é interessante, cara. Saíram da porra lá de... Pois é, né? Aquele lugar de que Meereen, ninguém comprou. Aguentava mais Meereen. É, ninguém aguentava. Nos livros é muito bom, mas ninguém aguenta aquela Meereen, porque ninguém tem empatia com Meereen. Ela não foi construída igual aconteceu nos livros, né? Então, mas é saco, é um saco. Mandaram o Tyrion lá pra ver se dava uma alavancada, acho que é uma propaganda. É, pois é. Aí ela chegando lá, é interessante que eu gostei de uma coisa, pelo menos. O Stannis foi um filho da puta que ele matou a filha dele na fogueira e tudo, mas ele pelo menos deixou o castelo todo bem organizado, né, bem limpinho, deixou o lençol de cama, deixou o lençol de cama, tudo bem bonitinho. Com a luva branca lá, cara, todo como a linha temporal aí tá muito avançada, eu acho que ele deixou alguém lá, cara, porque falou, ó, eu vou ali e já volto, então deixou organizado aí. Deve ter sido, tudo, né? Muito rápido aí, tá ligado? Ou se ele virar o rei. O pessoal atravessa o continente 10 segundos. Pode pegar meu trono. Ou se ele virar o rei. Já volto. Mas, bom, essas coisas da série são detalhes... Cara, sei lá. Beleza, não altere nada a qualidade da série em relação à trama ou qualquer outra coisa. Mas, pô, uma série de milhões, assim, é um vacilo, né? Ela tinha que... Eu achei que seria legal, eu imaginei, já estava imaginando, vi aqueles navios, imaginei, pô, ela vai chegar em casa, vai ver aquelas coisas destruídas, e vai ficar irada, né? Pô, fizeram isso com o meu lugar, o lugar onde eu nasci, né? Mas não, chega lá, o impacto, tudo mó bonitão, não sei, né, cara? É coisas, lógico, pequenos detalhes. Isso deixa bom gosto. É. Então, mas aí você tem que entender, Galfo, que o detalhista é o Martin, cara. É, ele não. Que ia criar esse tipo de coisa. Já a série ele quer mais é correr, cara. Ou talvez. Ele não vai ficar ligado nesses pequenos detalhes. Oh, vamos destruir aqui, pra eles arrumar e tal e tal. Não, já vai direto pra construir os diálogos logo, pra não ter esse negócio maçante, né? Ficar, tá tudo quebrado, tá tudo destruído. É que chato eu já sou, né? Chato eu já sou por natureza. Ele já sabe. Então, eu fico imaginando às vezes, pô, será que eu sou tão detalhista assim pra exigir o mínimo de noção, mas aí ela chegou lá, beleza, tanto faz, ela chegou lá e já chegou querendo botar o pau na mesa, no caso dela, literalmente na mesa, porque lá tem uma mesa bem bonita, né, com o mundo lá de Westeros, e ela não queria tomar o mundo de supetão, só que seguraram ela, né? E quando começa... Queria fazer igual o pai. Queria fazer igual o pai, quando começa a segunda temporada, ou segundo episódio, já começa a desenvolver mais as situações, já mostra aquela coisa do Varys. Alguém aqui acredita no Varys? Quem acredita, levanta a mão. Ele faz tudo isso pelo povo. Cara. Não sei, eu tenho... Ele e o Mindinho são muito, muito parecidos, né? Ou não. Uhum. Eu acho que o Mindinho não é tão parecido com ele, porque o Mindinho tem uma obsessão. E ele não tem obsessão. Não, mas tem o mesmo caráter duvidoso. O caráter duvidoso os dois têm, mas assim, falta a obsessão a ele. Então, tipo assim, o Mindinho, você sabe que ele é um filho da puta e que ele vai fazer tudo pra ser um filho da puta, certo? Mas o Varys, você não sabe qual é o objetivo dele, nunca foi falado. O Mindinho, você sabe qual era o objetivo dele, ele queria comer uma tule, entendeu? O objetivo dele era esse, ele era doido por pegar uma tule. Objetivo perfeito. Eu vou revelar aqui qual que é o objetivo do Varys, velho. Descobrir um jeito de ter um pau de novo. Só isso? Acho que não, acho que ele não tá sentindo mais falta, ele já se confundiu. E ele é pedófilo, você tá ligado, meu passarinho? Mas aí tem que... não duvido nada, não. Mas é que assim, ele é aquele tipo de ducado de cara que se vacilar, ele se finge morto pra comer o cu do coveiro, tá ligado? Pois é. Aí você não dá pra saber se ele é 100% assim ou não. Daí aquela intimada que ela deu nele, eu achei válida, na verdade. Foi válida, agora eu quero saber. Eu não comprei o barulho. Ele também lança, né, velho? Que ele é do povo, mano. Então, porque assim, ele fala, pô, eu tô aqui, ele fala, se você não for igual seu pai, deu uma de doida, eu vou estar aqui do seu lado. Mas se você fizer igual seu pai, me desculpa aí, mas eu tô do lado do meu povo, tá ligado? Aham. Uhum. Então eu acho que ele apoiou o Robert aí quando ele viu que o. Porque o Robert era um bom guerreiro, né? E o Rei Louco era, era a única alternativa pro Rei Louco. Então ele apoiou o Robert. Aí quando o Robert viu, ele viu que o Robert era um putanheiro loucão, ele falou, não, peraí. Não é nem isso, é que o bicho não tinha vontade nenhuma de ser rei. Então, ele não queria. Ele queria ser um guerreiro, só isso, viver de batalha. E ele viu que a Dany tinha algum futuro, né? Ele fazia... Tanto que eu acho muito icônica aquela cena depois que ele tem, já pulando aqui, não era nem pra pular, mas já pulando, aquela cena, pra matar logo o Varys também, aquela cena que ele tem depois com o Tyrion, né? Que eles estão conversando e ele falando, ó, você é a mão dela aí, segura ela, que a mulher tá ficando doida. Se ela ficar doida, eu vou fazer igual eu fiz com o pai dela. Depois que ele quer ir, que ela queima o Starly? Isso, depois que ela queima o Starly. Então, sei não, cara, eu não boto tanta fé assim que ele seja... Que ele seja assim, ah, tô com você, tamo fechado, pronto, acabou. Eu acho que ele tá falando, ó, tô aqui mas com você, tá, mas se você tá der uma de doida... Se você der uma de doida aí, amigo, eu acho assim, bom, é porque aí fica a teoria, né? Será que ele é um mais um, vai trair mais uma vez? Eu acho que a ideia dele não é trair. Eu acho que é porque você tem que comprar o barulho dele que ele realmente se importa com o povo. Esse que é o difícil, né? Uhum. Será que esse cara se importa? Porque ele já não, sofreu. Eu compro esse barulho dele aí. Então, se você compra o barulho, então é isso mesmo. Ele fala assim, ó, tô com o povo. Se você fizer bem, eu vou estar do seu lado. Se você pisar na bola... Eu ainda digo por que eu comprei esse barulho, velho. Porque a gente não tem mais episódios pra... eu acho que... Tem uma outra trama, velho. É isso aí, já é. Esse limite que vai fudendo as coisas, né, velho? Não vão querer gastar tempo com o Varys, né? Esses episódios não tem o que o Varys fazer. Agora é o... Virou o crepúsculo do Game of Thrones agora, a última temporada aí. Vamos matar o Sam? Matar o Sam não, vamos falar sobre o Sam. Acabou sendo personagem, não tem jeito. Bom, o Sam, galera. Sim, ele foi mal bonzão nessa temporada aí. Na verdade, o Sam pra mim sempre foi bonzão desde o começo. Eu amo ele nos livros. Bom, ele se sentiu incomodado com aquele jeito velho de ser. Eu me senti muito Sam ali, porque parece eu na faculdade lidando com o velho. Porque você quer fazer coisas diferentes. E os velhos. E os velhos querem continuar que as coisas, né, continuem a tradição deles de 200 anos atrás. E toda coisa que você vai fazer para acrescentar é uma briga imensa. Então, cara, eu me vi muito ali, essa sofrência. É o sistema, pode é isso. Mas aí o coitado, eu achei que foi muito fácil as coisas para ele, mas é como vocês falaram. Não tem mais tempo para ficar perdendo com certas coisas. Exatamente. Então, foi muito fácil, assim, para ele conseguir acesso às coisas. Para aquela biblioteca. Ninguém protege aquela biblioteca. Só chegar lá, pegar a chave. A biblioteca mais importante do mundo, tá ligado? É de livre acesso. Tem chave e o cara consegue. O cara consegue todos as chaves. Você tem que entender que é de livre acesso, porque todos ali, velho, trabalham com o mesmo objetivo. Não, mas não tem um guarda na biblioteca, tá ligado? E a zona restrita não é tão restrita. Mas vamos relevar, né? Vamos relevar. Você não assistiu o Doutor Estranho? Também. Sim, sim. Mesma sim. coisa. É a mesma coisa. Mas da Marvel você não espera muita coisa, tá ligado? Da Marvel você já falava, vai ser zoeira mesmo. Não, agora eu vou ter que falar, vou ter que defender o porquê disso aí. É questão de princípios, pô. Que lá tá falando. E a hierarquia, se uma pessoa de hierarquia maior falou pra tu que lá é restrito, é restrito, independente, mano. Se aí é que vai entrar, velho. Não, ué. Por exemplo, os caras estão lá em busca de conhecimento. Um cara chega lá e falou, o Sam, ó, beleza, ele tá louco com conhecimento, ele saiu de lá em busca de conhecimento. Meu, o cara fala, ali é restrito, ali é um lugar onde tem o maior conhecimento de todos, você não pode entrar. Pô, o cara fica coçando, velho. Mas não é nem isso, pô. E se invade, se alguém de fora invade Vila Velha, tá ligado? O cara invade Vila Velha e entra lá e de boa, eu vou poder acessar tudo. Bem, mas já foi, acho que besteira até discutir isso. Foi fácil, ele chegou lá, pegou as coisas e fez o que ele bem quis. E acabou que ele descobriu o que ele queria tanto descobrir no livro. no livro não, nos pergaminhos que o mestre mandou ele rever, né? Então, tipo, de toda forma, o que o mestre mandou ele fazer foi o que mais ajudou, porque ele estava transcrevendo aqueles pergaminhos e não era do interesse dele, né? Onde ele encontrou a informação mais valiosa, não era o interesse dele. Até uma das coisas que aconteceu com ele foi dele ter visto o negócio do vidro do dragão e ter falado pro John, pra ele, o John ir lá no sul atrás do vidro do dragão. Aí muita gente questionou o seguinte: pô, o Cavaleiro das Cebolas ficou mó tempão lá e ele não sabia do negócio do vidro do dragão? Aí eu falo assim: pô, o Cavaleiro das Cebolas, ele realmente não sabia, porque ele é um tapado. Assim, em relação a... Não tapado que ele seja burro, pelo contrário, ele é muito inteligente. Mas ele não se apega a valores. Um lugar pra você explorar pedra não é a cara dele, o negócio dele é primeiro que tá no mar, então ele conhece valores do mar, ele não conhece vidro de dragão, tá ligado? Você tem que extrair tudo, tudo bem, né? A caverna tava lá bonitinha. Ele é um camelô. Ele é um camelô. Ele é um pirata, ele é um camelô. Ele não vai saber ter valor de pedra do dragão, de vidro do dragão, ele não tá ligado nisso. Mas foi importante primeiro por isso, né? E outra coisa importante ele descobrir lá, o que a gente vai debater lá na frente. Mais importante antes também foi ele ter curado o Jorah. Primeiro, uma coisa, provou-se a habilidade dele, né? A habilidade que ele tem. Ele é melhor do que aqueles mestres que já estão com 200 correntes lá e não tem nenhuma. Ele é muito melhor que aqueles mestres. Então já provou isso, que ele tá apto, né? Mas vamos lá. Você acha que ele foi ali consciente? Ou foi a única chance dele que ele tinha pra... Vamos lá, é a única coisa que eu tenho, é 1%. Ele foi ousado. Então, mas eu acho que ele não tem tanto conhecimento, ele foi mais ousado. Isso, mas em compensação, os outros deixariam ele morrer. Sim, então, mas aí... Ali não teve nada, foi uma receita de bolo, pô. Ele estava lendo e fazendo. Exatamente, ele não tinha conhecimento. Ele tinha que arriscar. Mas ele não mas, sabia assim, que ia dar não. Certo. Mas assim, seguir a risca é uma coisa. Eu posso pegar um tutorial no YouTube pra fazer um... É o quê? E os caras lá, eles não acreditavam que aquilo ali daria certo. Sim, mas ainda tem outra coisa. No que tava escrito. Mas queria mostrar duas coisas. A primeira coisa que queria mostrar era que as coisas que estavam escritas realmente podem funcionar. Então ele acredita nas coisas que estão escritas que podem funcionar. E a outra coisa que eu acho que queria mostrar é que ele tem habilidade, porque eu posso ver um vídeo de cirurgia no YouTube, o que não quer dizer que eu vá conseguir fazer a porra da cirurgia, entendeu? E ele tem habilidade. Mas eu acho que espera lá. Não tô te dando a competência do cara, tô falando que alguém ali também tão competente quanto ele poderia fazer. Só que aí a gente coloca também que só foi a capacidade do Samuel, mas também a gente tem que colocar também que foi a capacidade do Jorah botar uma fé no cara. Ah, mas ele também não tinha muita esperança, né? Claro. Eu vou te falar, e a resistência dele. Se você for fazer uma cirurgia, velho. Vai fazer uma cirurgia, cara. Você vai ter que aguentar a dor aí até umas horas, velho. Não grita, bebe esse bagulho aqui e pronto. Eu acho que foi mais isso aí, cara. Eu acho que não foi tanta coisa pro cara, não. Ele tinha, a única chance que ele tinha na vida era essa, e ele apostou. Você quer desmerecer o Sam, isso? Se tem alguma coisa contra ele? Era 50-50, velho. Era 50% vida e 50% morte. Defende aí, Thiago, defende aí. Não, era menos, na verdade. De acordo com o que aconteceu, era 20% vida e 80% morte. Meu, ele foi a última cartada dele. Falei assim, ó, tenho só hoje pra ficar aqui, amanhã eu vou sair e vou fazer o quê? Vou virar um monstro de pedra? Vai aí, irmão. É isso que eu tô falando. Então por isso que eu não coloco tanto assim que foi muito conhecimento do cara. Eu também acho que não é muito. Não foi nem pé no centro também. Era mais a vontade de voltar pra Daenerys. Exato. Então, é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Que era a última cartada dele. O Arcmaester já pegou e falou assim, mano, você já não tem mais chance. Melhor você sair daqui dessa cela e sair andando pelo... Mano, põe uma reta na sua frente e vai. Até onde você conseguir andar, porque você já era, você não tem mais chance. Entendeu? Mas é aquele negócio Mas a ideia era essa. Aí que tá, o Samuel... Pegou e sentiu, não, mano, vou tentar fazer alguma coisa por ele. Eu li alguma coisa que pode ser que dê certo, né? Porque no livro que ele, quando até o Arcmaster viu, falou, não estava tão avançado ainda até esqueci lá o... A técnica. Não, a doença do cara, esqueci o nome. Escama gris. Então, não estava tão avançado quando ele fez e deu certo. Já o do Jorah já tava, só faltava só o cabelo. Bem, De toda forma, era pra mostrar a habilidade dele, que ele tinha habilidade, pelo menos coragem, de fazer alguma coisa. Mostrando e também pra tentar, tipo, querendo ou não, ter uma aquela ajuda com o cara que sempre ajudou ele na muralha, né? Que é com o pai do Mormon, né? É, tem essa. Tipo, seu pai me ajudou pra caramba, e é isso que eu posso fazer por ele agora. Uma redenção, né? É, mais ou menos. Então, o Wilson segue o jogo, né? A informação lá, bonitona, que é melhor a gente falar depois. Mas eu acho que o Sam foi só isso, né? O Sam foi o único coerente em relação a andar. Mas aí a gente também fala depois. Você acha que é porque ele é gordo, mas ele foi o único coerente. Foi um andar tipo, o quê? Andar no mundo, porque ele realmente demorou o tempo necessário pra ir do sul até o norte, tá ligado? Ele demorou 2 episódios pra fazer o caminho que o povo faz em 30 segundos. Ah, mas aí a gente vai falar depois. Tá, bom, o Interfell, galera, aconteceram poucas coisas. Uma trama que não andou muito. Chegou lá a área, né, depois de encontrar o ídolo dela, Tim. O Ed Sheeran, ela chegou lá na Winterfell, né? Ela fez aquela. Eu não sei por que todo mundo reclamou disso. Por que todo mundo reclamou disso? Não, é porque foi aleatório, tá ligado? Pra mim, não fedeu nem me cheirou, mas é porque foi totalmente aleatório. Então, eu não reclamei. Mas vocês sabiam que era ele? Porque eu não sabia. Eu não conheço ele. Mas eu sabia que era o cantor. Eu só fiquei sabendo, acho que 2 dias depois que eu assisti o episódio, a menina falou. Você assistiu aquele episódio que apareceu o Ed Sheeran? Eu falei, hã? E o carinha cantando, eu falei, que cara... Eu vi lá os soldados Lannister cantando, mas eu não vi nenhum cantor ali, não. Aí depois eu fui lá, pesquisei o vídeo de novo, cara, eu falei, ih, caramba, olha só, é esse. Eu falei, que bosta, mano. Ah, eu achei legal, na verdade. Achei interessante. É interessante, mas pra mim... Eu não conhecia o rosto dele. Eu não achei, que o pessoal reclamou demais. Foi exagerado. Eu não reclamo de coisa que não tem nada a ver e o que tem que reclamar não reclama. Tem uma banda de heavy metal, que eu esqueci o nome agora, faz parte dos White Walkers, já terceira temporada, ninguém falou porra nenhuma, porque ninguém conhece. É porque também não deu o saco que deu pra ele, né? Mas a ideia da cena foi pra falar que também existia pessoas humanas normais, comuns no exército, porque ela chegou querendo matar todo mundo, né? Tipo, podia ter Frey bom. Quer dizer que todos os Freys eram ir pra ela matar todos os. Então ali já mostrou que falou, a gente tá lutando porque é o que a gente tem que fazer, porque não tem outra oportunidade. A gente não comprou essa guerra, a guerra é do nosso dono da nossa terra e a gente tá aqui pra lutar. Mas eu achei tranquilo, eu sabia que ia ter um cantor, eu não conhecia o rosto do Ed Sheeran, sabia que ia ter um cantor, aí quando começou a cantar, obviamente eu liguei 1+1 e falei, esse cara. Mas pra mim também, tanto fez, tanto faz, podia ter colocado até outro cara, pra mim, tanto faz. A cena foi só pra isso, né? E a Arya chega lá em Winterfell, tem um encontro com a Nymeria primeiro, a Nymeria ou Nymeria, como vocês preferirem, que eu achei puro fanservice, infelizmente não acrescentou em nada, eu queria que tivesse acrescentado, mas é muito caro fazer lobo, então a gente tem que engolir que não vai ter lobo, ou é lobo ou é dragão, vocês preferem ter o quê? Lobo ou dragão? Eu acho que ali foi só pra mostrar que as duas são bem parecidas, sabe? Falando que não era ela, assim, aquele encontro não esperava, encontrou, não acabou do jeito que a gente queria, daí tipo virou Game of Thrones, como vocês... Falam que não é mais, né? Tipo, virou Game of Thrones, ficou felizinho as duas, tipo, virou assim, essa não é você, e vai embora e tal. Achei ok. É, foi um fanservice. Eu também não achei ruim, foi até interessante, mas fazer lobo não é barato. Bem, o que eu achei ruim, na verdade, foi quando ela já tava em Winterfell, que ela começou aquelas picuinhas caçando, ela ficou bem otária ali, na verdade. Ela chegou. Mas é porque tem que comprar esse barulho. E eu não comprei o barulho desde o começo, mano. Eu não comprei o barulho desde o começo. Pô, cara, se liga, que negócio das duas brigar. As duas iam brigar quando elas eram duas molecas, fedendo a mijo, que vivia lá em Interfell e não conhecia nada do mundo. O lugar mais longe que elas conheciam era a Árvore Coração, que ficava no quintal delas, do lado de trás. Agora as duas já são rodadas, viveram... Uma andou o mundo todo... A outra já sofreu pra cacete. Você acha que elas iam ficar aí nessa picuinha? Nem ferrando. Nenhum minuto me comprou. Nenhum minuto. Eu falava o tempo todo. Isso é só balela. Então, como ele enxergou isso. Não é questão de comprar. É questão que ela começa a ficar um personagem que você tava torcendo por ela tanto tempo. Tanto nojentinho. Vibrando quando ela fez. é a coisa vira, tipo, muito escrota, sabe? De uma hora pra outra, você fala assim, meu, essa não é a área. Esse que é o negócio. É porque quiseram vender isso pra você, né? Pra, então, pra ter aquele plot twist bem entre aspas no final. Bom, o que que eu conversei com os moleques, que é o que eu tava falando pra eles? Por que que eu falei do drama e todas essas coisas? A melhor coisa que há em Game of Thrones é qual o grande diferencial do Martin, além das intrigas que ele faz. É porque fulano, que é importante pra cacete, ele tá andando na rua, ele encontra uma pedra, ele tropeça na pedra, cai, bate a cabeça e morre. E o mundo fudeu porque ele fez isso. Tipo, o rei Robert da vida, ele tá lá de boa, aí ele vai pra uma caçada, aí do nada ele aparece morto com um javali. Ou um Tyrion. O Tyrion tá lá, tá pra ser morto, aí o Tyrion vai, o irmão dele ajuda ele a fugir, e do nada ele mata o pai cagando, tá ligado? Não é uma cena épica. É uma cena foda, mas não é uma cena épica. Não teve nenhuma construção pra isso. Ninguém esperava isso. A gente, só quem leu o livro já conhecia, mas quem assistiu a série, ninguém esperou isso em momento nenhum. Em momento nenhum foi mostrado o Tywin com a namorada dele, em momento nenhum foi mostrado a possibilidade dele matar o pai. Até então, até os últimos minutos daquele episódio, todo mundo pensava que ele ia ficar lá na cadeia, ou no máximo que ele ia pegar o barco e ia fugir. Acabou ali, pronto, já era. O que acontece? O Winterfell toda foi só uma coisa, desde o começo, isso envolvendo todos os personagens, inclusive o Bran. Que o Bran, uma das maiores cenas dele é quando ele entrega a faca pra ela. O plot da série foi o seguinte, em Winterfell. Construção da morte do Mindinho. Tipo, foi os episódios todos pra construir a morte, uma morte épica. Tipo, não que tenha sido épica, porque foi uma bosta. Mas, assim, uma morte épica que eu quero dizer. Ah, criar um evento pra que o cara morra, entendeu? Coisa que nunca existiu. Tipo, o Drogo fez uma batalha comum e do nada ele morre e muda tudo. O Viserion, todo mundo pensava que ia dar trabalho, do nada o Drogo vai lá numa cena normal, mata ele. E assim, todos os personagens que morreram, o Joffrey tava no casamento, todo mundo achando mó escroto, do nada o Joffrey vai e morre, sem ter uma construção alguma. E assim com todos os grandes personagens importantes que morreram. Aí agora não, agora você tem que ter todo um evento pra matar o Mindinho. Eu acho que na hora eu não comprei em nenhum momento eu comprei a ideia de que elas realmente estavam brigando. Eu comprei a ideia de que elas estavam enganando o Mindinho. Não, não me venderam. Achei muito óbvio. Entendi. Ok. Assim, não sei se foi só isso, não. Você pode ter caído na picuinha delas, entendeu? Você pode ter caído na picuinha delas, beleza. Eles conseguiram pegar um monte de gente nessa picuinhazinha. Mas você tem que concordar que até então não existia evento épico pra ninguém morrer. Não faz sentido? Assim, não teve evento épico, não teve construção pra essas mortes. O Ned, você imaginava que o Ned realmente ia morrer, cortar a cabeça do Ned ali? Ele ia morrer no final da primeira temporada? Já, porque eu comecei a partir da terceira. Então já mas você já sabia. Então, mas assim, se você não tivesse assistido, tá lá o personagem não, principal fizeram. Que mostrou o tempo todo, assistindo 200 séries como você assiste na sua vida, você acha que ele iria morrer? Não. Então, igual o Rob, na verdade, o que eu fiquei mais chocado foi com a morte do Rob. Isso, a morte do Rob, então, aquele caso, em nenhum momento que o casamento mesmo, ele tava todo mundo feliz, tinha resolvido que... O Edward ia poder casar com a mulher, ia todo mundo ficar feliz e aquele negócio, e do nada vai lá e degola todo mundo. Chocou, não teve construção nenhuma, em nenhum momento eles pararam pra fazer ceninhas de intriga ou qualquer outra coisa pra chegar naquilo. Aquilo foi impactante. Teve aquela construção no local, né? Construção na local. Não, no local. Gostei cantando a musiquinha do Lannister e tal. Isso, foi no local ali, mas aquele um minuto. Mas aqui não, aqui foi 6 episódios, foi quando a menina chegou. Foram 6 episódios construindo isso. Eu falei, pô, a Sansa já tá calejada. A Sansa não vai cair de novo na do Mindinho. Não é possível que a gente... Não, entendi. A gente teve todo esse... não é mais Sonsa, é a Sansa, e a Sansa vai cair na do Mindinho. E a Arya é velha. A Arya já também não tem como, né, cara? E com o irmão delas lá sabendo tudo o que aconteceu? Não vai, cara, não vai. Era assim, pode ter caído muita gente, mas que a construção foi uma bosta, foi isso. Porque não tinha que ter construção. Tinha que a Arya chegar lá e falar, ah, seu filho da puta, você fez isso, isso e isso. E tacar a faca na garganta dele no meio do salão comunal com todo mundo discutindo sobre outras coisas, entendeu? E depois falar, e aí, você vai fazer o quê, Sansa? Ia ser legal assim, matou ele. E aí, Sansa, você vai fazer o quê? Você vai matar sua irmã ou não? O que você vai fazer? Tipo, os outros discutindo com ela o que ela ia fazer porque ela matou no meio do salão comunal a Mindinho. E o Mindinho salvou eles, né? Pra eles têm a visão de que o Mindinho salvou eles. Então, sei lá. Eu acho que não tem mais as surpresas, entendeu? Esse é o elemento Martin está faltando. Está faltando o elemento Martin. É. Aquele... Coisas que acontecem casualmente. desde o começo dava pra perceber que alguma coisa tá envolvida com ele e que ele ia se fuder. É, cara. É, aconteceu, né? Toda temporada ela morreu alguém, tipo, já do alto escalão do cast. E não vai ser um Stark agora, nem fudendo, mano. Não ia ser nenhuma das duas, mano. Você acha que foi entrou na cota de morte do núcleo principal? Na verdade é porque ele não tinha mais função. Ele não tinha mais função nenhuma. Não. Ah, não sei, velho. Pô, tá chegando. Se liga, mano. Tá chegando lá Daenerys. Ó, tá chegando Tyrion, Daenerys e Jon. Estão chegando lá. Aí, o que que ela tá funilando muito, né? É, tá afunilando, tá chegando três fodão lá. Já tá afunilando, já tá chegando lá, já só vai estar o John e a Daenerys mesmo. Já tudo bem que o John é um trouxa, mas tá chegando o Cavaleiro das Cebolas, o Tyrion e a Daenerys, são três pessoas inteligentes. Eles não vão, o Mindinho, coitado, chega lá, ele vai levar no mínimo uma baforada do Drogo. Não vai ter mais, não tinha mais espaço pra ele. Eu acho que é mais o... Só não deviam ter construído. Faz um episódio, construção, igual você falou lá do Casamento Vermelho. Aliás, o Casamento Vermelho foi uma cena, não foi nem um episódio, foi uma cena. Ficou só no casamento o tempo todo até ele morrer. Mas não faz aquilo, tá ligado? Eu sei lá, eu fiquei muito decepcionado porque era muito óbvio que isso ia acontecer, era muito claro. As minas, a gente não ficou 6 temporadas acompanhando essas duas minas pra elas ficarem de intriguinha de irmã no final da temporada 7, né? Aí seria ser muito, muito Arrow. ia ser muito The Walking Dead, mano, com o Glenn lá caindo no meio dos zumbis, mano. É muito The Walking Dead. Quer falar mais alguma coisa, Thiago? Você que ficou decepcionado agora que eu quebrei a magia do cinema? Não. Não é que eu sei lá, acho que... Eu entendi o que você dizia, que eu acho que tanto que é com os Stark, você tem medo de... Você fica torcendo pra acontecer algo certo. Enquanto fica todo mundo questionando ela, não, você que tinha que ser a rainha mesmo, a Lady de Winterfell, não, o Jon. Você começa, meu, vai ter algo de novo, outra traição contra os Stark, uma coisa assim, você já fica meio tenso, entendeu? Não só questão do Mindinho, mas questão geral do Norte de novo, sei lá, se rebelar e trair os Stark, sabe? Sabe o que eu me preocupava mais? Achei que fica mais ou menos assim. Eu me preocupava mais se chegasse lá, a Mormon lá, chegasse lá e falasse, ó, Sansa, é o seguinte, seu irmão foi embora, agora ele tá lá cheirando o rabo do dragão e o negócio aqui não tá andando, vamos botar essa porra pra funcionar. Eu tinha muito mais medo de acontecer alguma coisa com a Lyanna Mormont falando merda e a Arya não gostando, sei lá, a Arya vai, vou matar essa mina, tá ligado? Tá falando mal do Jon e a Sansa querendo apaziguar as coisas, do que o Mindinho falando besteira no ouvido dela. Ia ser uma trama que você ia ficar com muito mais medo. Porque você sabe eu que a área... Eu falo mais dos nortenhos mesmo, não do Mindinho, dos próprios nortenhos, sei lá. Então, isso. Chega lá, porque o rei sair do norte tá no sul, porra. Exatamente, entendeu? Então. Chega lá a Lyanna Mormont e fala, ó, Sansa, que negócio é esse? Seu irmão foi embora, não dá mais notícia, sumiu. Essa porra tem que andar. A menina lá, a Mormont, a Lyanna Mormont lá, chega lá e fala, então, essa porra tem que andar. Que negócio é esse? Aí a Sansa fica apaziguando, não, mas meu irmão é o rei, vocês falaram que era o rei, eu só tô falando de Winterfell, eu tenho que aguardar ele. E a Arya fica com raiva da mina, da Lyanna, porque não conhece ela, e querer fazer alguma coisa com ela, porque ela falou lá que queria cortar a cabeça dos caras e tudo, né? Ela falou naquele momento. E ficar um problema desse. Era muito mais fácil dar treta entre as duas numa situação dessa, onde uma defende o Jon e a outra fica sofrendo, do que com o Mindinho. Porque o Mindinho já era carta fácil. A única coisa mesmo que eu fiquei com receio de acontecer foi o vem pra rua e não vai ter golpe, só isso. É, então. Exatamente isso. Esse que era o que seria a trama mais legal, acredito eu, do que ficar aquele Mindinho chato do cacete. Acabou. O Mindinho foi-se embora, não tem mais função. Graças a Deus. Além disso, o Sem Alma chegou lá, né, no Winterfell e dispensou a mina. O James Blunt? É, você já vê que os Starks jovens não são muito bons com mulher, né? Porque ele dispensou a mina lá, a mina falou, não, peraí, só mais uma vez. Ele, não, não quero mais você aqui. Você não faz mais diferença na minha vida. Né? E Stark... A Mira? Ele não é mais um Stark. É, a Mira. Não, é porque o sangue Stark pra pegar mulher é foda, é difícil, viu? Porque não tem amorzinho fácil. É gelado, né? É, deve ser, porque não tem amorzinho fácil. Uma vai lá e foge com o rei pra causar uma desgraça do cacete. O outro não consegue pegar ninguém também, é um bundão. Se a mina não chegar e falar, eu tô querendo dar pra você, ele não vai atrás. Entendeu? O Rob era pegador. É, e o Rob, por isso que ele se fudeu, por isso que morreu, tá ligado? Porque ele era pegador. Por isso que ele se mano, fudeu. Eu falei pro amigo meu, a guerra, um problema de Game of Thrones inteiro é a mulher, cara. Começou tudo, a rebelião do Robert, por que ele ficou puto? Ele ficou puto porque o filho do rei, o príncipe, pegou a mulher dele, foi lá e se rebelou. Matou o cara com uma martelada no peito. Depois teve... Meu, aconteceu muitas coisas, assim, tudo tem a ver na mulher. Então, se tivesse mulher, não ia ter série. Não, mas também é culpa do cara também. Por que o cara foi? O cara já era casado. Por que ele foi se engraçar com a mulher do outro? Culpa do cara também. Aí já vai naquele papo do Tormund. Vai no papo do Tormund e do Sandor, né? É tudo pinto. Resume a pinto. Pois é. Querem acrescentar alguma coisa ao Bran? Não, acho que ele foi útil pelo menos no final, né? Não, ele não sabe o futuro. O Bran, ele vê o passado e o presente. O futuro ele não sabe. A visão dele é passado e presente. E ele só costuma ver, ele consegue ver aquilo que ele tem consciência, o que ele vai atrás de ver. Agora eu quero levantar uma questão aqui. Sim. Eu até coloquei no meu canal, falei sobre a teoria que ele poderia ser o Rei da Noite. Queria saber se vocês acham que existe volta no tempo no em Game of Thrones. Não. Eu acho que ele é manipulado pelo Rei da Noite. Eu acho que o Bran é manipulado por ele. Nada. Não é uma questão do Rei da Noite. Eu falo, se vocês acreditam que eu comentei na teoria, que ele viaja, que existe viagem no tempo em Game of Thrones. Em cima do negócio do Rodo, né? Em cima do negócio do Rodo. Exatamente. É eu acho que não. Eu acho que foi uma explicação muito boa e que é pra falar assim, bom, você pode... Acho que foi ali pra mostrar os limites do poder dele. Acho que foi aquela cena. Você pode ver tudo o que acontece, mas de forma alguma você pode tentar mudar, porque se você tentar mudar vai dar benta, tá ligado? É tipo pra falar, ó, é um efeito borboleta, amigão. Você mexer um dedo, vai ser uma merda grande. Eu vi aquela cena pra explicar isso. Você não acha que mudou? Não, mudou, entendeu? Mas é aquele negócio, se você então, mexer, é a merda vai ser maior. Não é a viagem do tempo, é tipo, ele conseguiu, não é nem a viagem do tempo. É como se ele tivesse conseguido alterar, é que eu não estou sabendo explicar, a aura daquele momento, entendeu? É um lapso temporal, né? É, ele conseguiu mexer na camada... Ele criou uma nova vertente. Isso, ele conseguiu... Uma nova vertente para uma linha temporal. É, ele conseguiu mexer numa camada, tipo, tem uma camada fina que separa a viagem dele para o que está acontecendo. Ele conseguiu alterar essa fina camada, entendeu? Foi pra mostrar pra ele, ó, você não pode, você tem limite. Você é fodão, mas você tem um limite. Você não pode passar daqui. Se você passar daqui, você pode fazer muita merda, entendeu? Entendi. Acho que foi mais pra isso. Porque deu uma merda muito grande, tá ligado? O que ele fez. Então, entendeu? Tá. Eu acho que foi pra isso. Porque assim, a viagem, vai mexer em viagem no tempo, depois da sétima temporada, tá ligado? É melhor deixar o Mindinho vivo. É muito rolo, tá ligado? Pra você ir mexer na sétima temporada em viagem no tempo. Pode ser, né? Não, o Bran apenas pagou um pacote de pay-per-view, só isso. É. Ele consegue ver. Não, mas pode falar sua teoria aí, pode falar. Como é que você... Não, era só isso. Não, a teoria é muito grande, é só mais sobre a viagem no tempo mesmo, se vocês acreditavam nisso. Não, eu sinceramente não comprei esse barulho, não. Pode ser que... Sei lá, né? Agora não depende mais do seu Martinho. E outra coisa dele também é que, uma teoria, a R mais L igual a J, todo mundo falou isso desde a primeira temporada que eu ouço falar. E, meu, apareceu em, que, 14 segundos, sério? O casamento do Rhaegar com a Lyanna. Ah, mas isso aí, pô. Pra falar... Isso aí desde o primeiro livro que a gente já sabe disso. Então, mas eu acho que não foi muito só mostrou nada. O cara com aquela peruca zoada do Viserys ainda e ficou, sei lá... Ah, mas eu não, mas ele teve a narração off, pô. Você quer mais o quê? Os caras só chegaram e falaram colocar lá em letras garrafais na tela. É, eles casaram e tiveram filhos e não foram felizes pra sempre porque mataram eles, tá ligado? Acho que não tinha mais ficar explorando isso. Até nem mostrar muito a cara do Viserys, porque, tá ligado? Do Rhaegar. É, do Rhaegar. Porque, tipo, não foca na cara dele que daqui 2-3 anos a gente vai fazer a série da batalha dele contra o Robert. Não foca na cara dele, não, que a gente precisa do ator legal. Entendeu? É, mas... sei lá, achei que é uma coisa tão... Que é considerada, tipo, bonita, emblemática, assim, na série, o bastardo, que não é mais bastardo. Ah, não, mas Game of Thrones... Pra todo mundo. Ah, velho, Game of Thrones não pode virar bonitinho, né? Aí também, isso aí também quer demais, né, Thiago? Bonitinho Game of Thrones? Ô, louco! Tem escuro, tem... sobre isso, velho. Não, aí... tanta coisa lá... É novela mexicana. Não faz diferença. Novela mexicana. Quando a gente for falar de Daenerys e Jon Snow, a gente vai ter que... Mano, vai... Novelinha mexicana aí básica, é outra, né? Não, aí é outra. A gente tá falando de uma história. Vamos imaginar a história, vamos colocar o cenário, Thiagão. Aí eles fugiram, certo? Eles fugiram lá pro sul, pra Dorne. Aí, pronto, enquanto eles estão fugindo pra Dorne, estoura uma guerra imensa, tá ligado? Aí eles vão parar no meio do nada, fazer uma coisa mó bonitona e viver um romance bonitinho, enquanto ele tem que salvar o povo dele, pra ter que lutar contra o Robert. Tá ligado? Era, não, romance. Era uma época atribulada, eles estavam correndo de tudo. Foi uma época que tava todo mundo morrendo. Deu tempo de anular o casamento, caralho? Mas anular o casamento, o cara chegou lá e falou, o casamento está anulado, eu torno vocês marido e mulher. Bom, então vamos pra parte onde o negócio pegou fogo. Tudo. Literalmente, né? A única coisa que achei assim que eu queria, mano. Eu passei, eu falei assim, eu não acredito que eles não vão surpreender. Então eu comecei a me blindar contra a surpresa. Eu falei, em algum momento eles vão me surpreender. Em algum momento eles vão me surpreender. Eu fiquei nessa de... Sabe quando você assiste, no meu caso, por exemplo, quando eu assisto qualquer filme de terror, que eu já sei que vai vir alguém, eu não levo susto nenhum, fico ali me blindando. Pelo menos eu assisto assim, por isso que eu acho muito sem graça filme de terror. Então, o que acontece? Eu falei, em algum momento, alguma coisa impactante vai acontecer, porque nós não temos mais o 9º episódio. Então pode acontecer agora no episódio 3, tá ligado? Aí, quando veio o episódio 3 e aquela batalha épica que a gente vai falar, eu pensei que o final ia ser diferente. Bem, vamos falar da batalha épica. Todo aquele negócio, né, aquelas minas lá pra você falar, eu tenho que dar um final pra esse bando de mina. Aí colocou todo mundo no salão e falou, daqui todo mundo vai morrer. Então tira a irmã do Theon, que é a Yara, tira a véia, tira a Dorne. Então vamos dar um jeito de matar todo mundo aqui. Aí foi resolveram isso, aquela cena que eu nem achei tão épica, aquela batalha nos navios. Mas foi legal, né? Não tô falando que achei tão épica no nível Game of Thrones. Não quer dizer que não tenha sido muito boa. Normal, eu só queria ver a Yara pegar a Lyra logo. Não pegou. Então, foi a única parte ruim do negócio. Mas vamos lá. Aí pegou elas, aí a vingança da Cersei foi bem interessante, certo? A gente já fala da Cersei já. Mas aí, de toda forma, o acabou com aquele elenco, certo? Acabou com aquele elenco, ficou só a véia. Bom, aí construíram um negócio pra mostrar que o Tyrion, apesar dele ser muito esperto, ele não é o dono da porra toda, que os irmãos dele também, que a irmã dele, pelo menos, aprendeu alguma coisa com o papai, não foi só ele. Ela é a mais filha da puta que tem, agora é que ela tem o poder, não. E ela pode mexer os pauzinhos dela. Sim, não no nível então, filha da putagem, eu falo no nível de inteligência, tá ligado? Porque o Tyrion é um ótimo estrategista, não, só que ela também. Foi nesse sentido que eu quis dizer, que ela não é burra, tanto é que tem uma parte que ela fala pro Jamie nos episódios finais lá. Isso. Enquanto ele tava abrindo, ela tava lá aprendendo as estratégias com o pai dela. Pois é, então ele abriu eles pegaram lá e falaram, ó, vamos abrir mão de Castle Rock, aquela porcaria não vale mais nada, não tem mais ouro naquela merda mesmo. E vamos. E só traz mais lembranças, porque nossa mãe morreu lá, nosso pai abandonou aquele lugar e tal. Então, vamos focar agora em Northfield. Aí foram atrás do Jardim de Cima. Largaram lá e aconteceu aquela narração off, também foi mais uma narração off, o Tyrion falando, né? Ah, mas eu achei legal. Não, eu achei legal. Não tô só assim, foi a narração off, até porque as coisas tinham que ser rápidas. Então, parece tipo Missão Impossível quando você tá assistindo assim, eles abrem aquela planta azul, sabe? Sim. E fala assim, ó, a gente tem que entrar aqui pro tubo de ventilação, parece um cruz de ventilação. Aí desce ali naquela corda, parece descer naquela corda, entendeu? Eu achei mais ou menos isso. Foi legal. Não, eu falei a nação off, mas não... Porque a batalha de verdade ia ser depois, a batalha ia ser depois. Isso. E aí a gente não esperava, né? Então mostrou que eles pegaram o Jardim de Cima. Aí mostrou lá a véia falando, finalmente a verdade, que foi ela que matou o Joffrey, e foi legal pra caramba ela falando isso, certo? Só que eu esperava uma reação mais, sei lá, uma reação diferente, mas beleza, cada um tem a sua reação, não vou falar que foi algum problema, diga. Do Jaime? É, do Jaime. Tipo, fazer o quê? Eu pensei que ele ia arrancar, ia pegar a espada e arrancar a cabeça dela, tá ligado? Tipo, ia dar um... Ah, mas eu não sei. Um acesso... Eu acho que esse não é o Jaime. Não, não é, mas ele, tipo, é o Jaime, não é o Jaime, mas ali é uma situação, tá ligado? Fora do comum. Porque, queira ou não, ele mudou, né? Ele não é mais aquele... Ele continua sendo filho da puta e babaca. Mas ele não é mais aquele cara que empurra o cara, o moleque em cima da torre, sabe? Mas, de toda forma, não é questão de empurrar o moleque em cima da torre. É empurrar a véia que que empurrou o seu filho de cima da torre, tá ligado? Não sei. Eu imaginei que ia aflorar o lado animalesco dele. Filha da puta, tipo, porque ele tinha dado a pílula e falou, você não vai morrer tranquilamente, você não vai sofrer nada. Aí pelo menos pra arrancar a orelha dela enquanto ela tá morrendo, tá ligado? Mas que, mesmo ele sendo um idiota como que ele é, ele, do jeito dele, ele honra a palavra dele, entendeu? Não, sim. Igual quando... Ele é muito bom. E ele vai mais pra frente, igual ele fala que vai pro norte lutar contra os White Walkers, ele vai mesmo. Então, querendo ou não, ele é um guarda real ainda, ele considera um guarda real até hoje, então... Até porque ele é traumatizado por não ter honrado a palavra em relação ao rei dele, né? Exatamente. É um trauma na vida dele. Exatamente. Então eu acho que ele ficar sem reação, tipo, aquela cara de impotência que ele não poderia nem matar ela de verdade, tipo, meter a faca no peito dela... Que dá uma sensação de você ver que o cara fica mais tenso ainda, sabe? Não, eu entendi a reação dele. Eu só achei que poderia ter acontecido alguma coisa diferente. Aí nós vamos pro outro episódio, a construção da batalha. Bem, o Bron é foda. Quem acha que o Bron é foda, levanta a mão. Ah, eu quero que ele morre logo. Ah, eu queria que ele morresse. Nossa, mano, eu amo o Bron. Eu amo o Bron. Eu fui assistir esse episódio no bar, né, do Tavio e a namorada assistindo. Ela gosta dele pra caramba. Fala assim, ah, que legal. Eu não, tem que matar ele. Na hora que ele pega o escorpião lá, aquela crossbow gigante. Uhum. Aí ela, ai meu Deus, você vai atacar o dragão. Eu falei assim pra ela, vai, torce pra ele. Aqui em casa foi da mesma jeito. Foi a mesma coisa da minha esposa. Eu torço pro Bron, aí quando ele pegou o negócio pra atacar o dragão, ela começou a xingar ele. Eu falei, mano, eu queria que ele derrubasse o dragão. O Bron é foda, ele merecia isso. Mas aí... Ah, mas... Aquela batalha da Campina foi muito bonita. Foi muito linda. Então toda aquela construção... E pensa que você sente a tensão do James assim, quando começa aquele barulho dos Ostraques chegando, ele e o Bron, tipo, vai, se prepara. E você vê o cagaço dos caras depois, os Lannister, os granadas lança tremendo, assim, tipo, morrendo de medo, porque os Dothraki ninguém segura, né, cara? Pois é. Pronto, ali, naquela batalha, cara... Mais tenso do que a outra, velho. Se tivesse o dedo... Essa batalha aí me deixou muito mais tenso. Sim, foi muito mais tenso. Se tivesse... Agora é onde vai chegar o meu ponto principal, que eu vou falar, assim, da série, que me desagradou em algum ponto. Então, é o seguinte. Naquela cena, né, que lindaça, bem construída e tal, achei, inclusive, a cena, como o Dudu falou também, a cena mais bonita, a melhor cena da série, o que eu imaginei, o que faltou o dedo do Martinho ali. Se o Martinho tivesse ali, mano, ele tinha feito isso. O filho da puta do Jaime morrer mesmo, tá ligado? Morreu o filho da puta do Jaime. Ia ser muito foda. É a construção Martin, entendeu? A gente tá esperando lutar pelo Jaime, aí o Jaime vai lá e realmente morre. Na hora que ele vai atacar, daí eles, o dragão vira e cospe fogo nele, ele morre. Sim. Não ia ser bem Martin? Não, eu achei que ia morrer. Não ia ser bem Martin? Aí me decepcionou, mano, na hora que o Bron pulou, salvou ele e falou, ah, mano. Dito filho da puta, mano, eu jurava que o cara ia morrer, mano. Era a morte da temporada, dois, né? Tá ligado? Desce aquela... Desce e morre os dois. Aí ia ser melhor. Tá vendo, cara? É porque ainda tem aquela profecia do Valonqar, né? Sim. Vai matar Cersei. Mas então... aí podia ser o Tyrion, foda-se, entendeu? Eu queria que ele morresse ali, pra ser uma coisa épica, tá ligado? Eu achei, já pulando uma parte que eu acho que eu queria que fosse, não fosse aí, eu queria na hora que o Montanha matasse ele. Ia ser foda. Isso, então, aí depois, obviamente, eu falei, não, ele vai morrer porque ele passou por isso, quase morreu. O episódio terminou dele quase morrendo, eu falei, agora ele vai morrer. Algum momento vai acontecer alguma situação que ele vai morrer. Eu tava tramando na minha cabeça que ele ia morrer. Aí quando chega naquela parte com a Cersei, aí eu falei, filha da puta, vai matar ele. Aí filho da puta vai sair sem morrer. Eu falei, que merda, mano, que merda. Porque eu não vejo mais nada que ele vá acrescentar assim de muito. Mas mesmo que ele acrescente, era o dedo do Martin, tá ligado? Seria Martin. Aí eu falava, ah, podia ter intriguinha da mina lá com a irmã, podia ter construçãozinha de casal 20 com o Joe, podia ter o que fosse. Mas se o Jaime tivesse morrido, tá ligado? E as pernas, né? Ali, se ela desse a ordem mesmo pro Montanha matar ali, se ele mata o Montanha ali, ela seria muito foda, velho. A Cersei aí sim ia ser fodona mesmo. Ia ser pior que o próprio... Cara, todo mundo odeia a Cersei. Mas, tipo, ia ser o ódio coletivo de todo mundo, assim, pra... Porque ainda tem gente que gosta da Cersei, né? Tem as pessoas que gostam da Cersei. Mas ia ser, puta, você é pior que o seu filho, tá ligado? Todo mundo ia... Ser pior que o rei Ramsay. Louco, que o rei louco tentou explodir a cidade. Entendeu? Ela conseguiu, mano. Você matou o cara que ficou do seu lado o tempo todo, sua desgraçada, tá ligado? Ia ficar com muito mais ódio dela. Ia ser um vilão pra construir pra próxima temporada. Agora não, eu tô um pouco me fudendo. Esse cara vai morrer, entendeu? E ia fazer justo também a fala dela, né? Que na hora que o Demi fala me larga, que é o único irmão que tá do lado dela, que ninguém larga ela também, ela fala que ela tem um Lannister com ela ainda. Porque ela tá falando, você vai matar o seu irmão... Vai matar o seu irmão, vai me matar. Sou seu irmão também, mas também sou seu amor. Não vai sobrar ninguém, sabe? Esse é o... Vai ficar sozinha. Ela, não vou ficar sozinha porque tem mais um nome aqui dentro. Sei aí, lá. Bom, tá o Oscar. Alguém quer defender? Quer defender ela, Tio? Quem? A Cersei? Nem fudendo. Bom, mas e aí, você acharia melhor que se ele morresse lá ou você torce por ele até o final do mundo? Você acha que ele vai pegar dinheiro? Não, eu achei que ele ia morrer nas mãos do montanha ali. Ali eu fiquei um... Tipo, mesmo eu não gostando dele, querendo que ele morre, eu fiquei... Eu, que isso? Eu queria muito. O que vai acontecer quando eu vi ele? É, isso é massa. Imagina a construção da vilã, mano. Não ia ser... Ela não ia ganhar o status de 30, tá ligado? Ela tá em 8, ela ia pra 30. É, cara. Isso que me dá raiva, entendeu? O dedo do Martinho foi-se embora, tá ligado? Porque o Martinho teria matado ele. O Martinho teria matado ele pelo menos 4 vezes na série ali. Então, isso aqui... incomoda aos poucos, é um detalhezinho que ele poderia ter morrido, um detalhezinho que não precisava acontecer, que você vê que o Martin não teria feito. O foda da série também em relação a Cersei explodiu, velho, um símbolo de religião numa cidade. Foda-se, né? Porra, e foda-se, ela tá lá, de boa, governando, caralho, velho, ela explodiu, mano, o templo dos sete, velho. Não teve matou consequência o nenhuma. O do bagulho e não teve consequência nenhuma. O Oxentão era discípulo do Ventania, né? Mó loucão. Não. Independente do Oxentão, entendeu? Mas as pessoas iriam, no mínimo, falar: cacete, você dorme com seu irmão. Seus filhos eram tudo filho desse filho da puta, que já é o que roda lá em Porto Real. Se ele destruiu o certo de Bailão, você é doida mesmo? É, sou doida. É, mano, eu acho que eles deveriam... Tipo ela perdendo o... Pra mostrar assim, claro que não ia fazer muita coisa, porque o povo não ia conseguir fazer nada contra ela. Mas tipo, mostrando o fato de que o povo tá contra ela, entendeu? O povo já não é... Já não gosta tanto, independente da magia. Porque vamos pensar bem que o povo é uma massa enorme. Mas o povo é uma massa enorme em todo lugar. Inclusive agora na nossa realidade. Mas não faz porra nenhuma porque o povo não consegue se reunir. Então não é lá que eles vão conseguir. E o que ela fez foi o quê? Foi destruir o líder. Ela foi muito esperta. Não teve consequências. Não, eu achei que a batalha na Campina foi mais visual assim, questão de fotografia, de direção, isso. Do que... Importante não foi na série, né? De peso, né? Exato, é. Teve mais foi mais pra falar, assim. Olha o que a gente pode fazer, seus filhos da puta, do que o peso da trama, né? Fala mal da minha série mesmo, seus bosta. Tipo isso, sabe? O plano sequência do Bron correndo e fugindo do track lá, a câmera não corta, ele vai correndo, aparece, você fica tenso. Um povo uns torce, uns quer que ele morre logo. E fala do Bron, eu achei que ele ia morrer do jeito que eu achei que ele devia ter morrido. Quando cai o ouro, ele vai pegar o ouro e ele morre. Porque ele é mercenário, né? Ah, não, mas a construção dele, tipo, eles já estão construindo o fato dele ter largado isso há bastante tempo. Ele só não quer admitir, mas a relação dele não, com o outro não. Lá, já... Ah, não. Ele... No próprio episódio ele fala assim: é aquele castelo ali que eu quero. Mas ele fala dela. Porque é do jeito dele falar. Mas a gente sabe que ele tá ali porque ele gosta do carinha já. Ele já não tem mais. Sei. Ele gosta mais mesmo do Tyrion. Ah, mas ele teria ido embora com o Tyrion quando o Tyrion ofereceu pra ele o dobro de tudo que ele poderia ganhar. E você falar que o Tyrion tem dragões, tá ligado? Eu acho que ele já... Mas ele falou isso porque o cara já tá... Tipo, você falou, o Tyrion tava na merda aquela hora. Você não vai acreditar no Tyrion. Do outro era certeza. Mas então... os Lannisters tem sempre que pagar suas dívidas, cara. E tem que pagar direito. E paga. Até o banco ele... Mas eu achei que ia ser um final justo pra um cara e ia morrer do jeito que ele apareceu na série. Eu acho que ele vai andar agora do lado do coisa ainda. Ele vai embora com o Jaime. Pode escrever. Por falar do personagem ainda, vocês viram que lá no Dragon Pit, que ele saiu com o Podrick pra tomar cerveja? Sim. Você sabe por quê, né? Não, eu não entendi. Sinceramente, eu tava dormindo nessa hora que eles saíram, não entendi. Porque ele é ex-namorado da atriz Lena Headey, que é a Cersei. É, ele não contracena com ela? E eles não gravam juntos. Que merda, mano. Sério mesmo? É. Oxi, caramba. Tá certo. Que exatamente. Merda, mano. Pegou o cara do elenco lá, eles não gravam por motivos pessoais. Aí ele falou assim, tu pode, vamos lá tomar cerveja. Ah. Aí depois que ela entra. Tá. Nossa, que merda. Só pra mostrar que ele não tava junto. É. Pois é. Coisas engraçadas, tá vendo? Bom, ok. Depois ele fala. Você vê. Alguém tem alguma coisa pra falar sobre Pedra do Dragão? Não, né? Só que não, bate-papo. Aquele negócio da Missandei eu não compro. Alguém compra aquele negócio da Missandei, que a Missandei é traidora? No começo sim, mas depois eu vi que não. Só não, quando eu comecei a ler um pouco, deu não. Eu achei muita besteira. Os caras tiram muita teoria de... Eu acho que não tem mais nenhuma teoria conspiradora assim na série. Eu não construí mais nada assim pra desse tamanho, tá ligado? Eu não boto mais fé com esse cara, não. Ah, não, mas não dá tempo, né? É, não dá tempo. Seria muita frescura. Na verdade, eu acho que agora já tá indo pra reta final. Não vai ter reviravolta mais nenhuma. É, se for, vai ser o que vai reviravolta pra acabar, entendeu? Não que vai ter reviravolta, vai eles começar, tem que fazer. Eles não têm capacidade de escrever reviravolta. Acabou o livro, acabou todo reviravolta. Aquele negócio do Hordo, ele tirou do rabo. É o único reviravolta que teve pra acabar o livro. Foi uma vez, tá ligado? Quis acertar. Mas, vamos lá. Sobre ainda a Pedra do Dragão, tem a parte do a Missandei, né? Que tá, o outro lá dá uma umbigada nela, né? Dá uma umbigada nela, porque ele não tem muito o que fazer. Ele trabalha lá o umbigo, né? O que ele fez com ela? Ele foi lá, né? Falou árabe com ela e depois saiu, tá ligado? Não teve muito o que fazer. Entendo falar árabe. Ah, ele tá. Ele comia muito danoninho, irmão. Ele sabe o que faz. Tá vendo? Então ficou nessa mesmo. E sem danoninho, sem colher. Pois é, sim. Fora isso, teve também o Jon Snow lá pegando no dragão pra esfregar a nossa cara também. Ó, ele é Targaryen. Vamos lá, construam comigo. Qual foi o único personagem que chegou tão perto do dragão assim, além dele? O Tyrion. Você acha que eles vão usar essa teoria do Tyrion? Você acha que tipo, aconteceu e já era? Se não usar, mais. Vai ser muita cagada. Não mais, né? Tipo, aconteceu, podia era uma possibilidade, mas descartou já era, né? Uhum. É. Ninguém aposta mais nisso. Bom, então... Porque senão já era pra ter falado, né, cara? É, porque tipo, vai ser muito Deus Ex Machina, tá ligado? Do nada, vai pegar muito... lá. Vai ser muito. Vai ter muito tio Benji. É, tá ligado? Então eu acho que beleza, já era, não vai ser Tyrion. O Tyrion é Tyrion mesmo, é Lannister mesmo, foda-se, né? Sim. Então beleza, então estamos dentro dessa. Ou fica a dúvida no ar, na verdade, nem falar. É, se um dia for a possibilidade, foda-se, entendeu? Não tem o que falar, entendeu? Porque não existe a dúvida. A dúvida não existe. É, deixa não a dúvida. Não existe na deixa cabeça de quem tá por fora. Dentro da série não tem dúvida. Bom, então, beleza. Então o outro foi lá, deu um beijinho no dragão, depois pegou a dragoa maior, né? Sério mesmo que os caras marcaram um encontrozinho? Os caras tudo querendo se matar? Vocês acharam muito... Não, um encontro, o último encontro, pô. Todo mundo, os três reis ali juntos do outro. Ah, velho. Ah, no Dragon Pit, você fala? Isso. Ah, tá. Eu achei tão Ele tá falando do encontro do pessoal indo pra trás da muralha. Não. Um encontrozinho dos três reis ali. Da Cersei, mas eu achei... da Daenerys e do Jon. Tipo, John, a gente se odeia, mas... Beleza, por enquanto. Cara, é mistério de guerra, sempre tem, eu acho normal, não próprios reis, sempre vai os generais, entendeu? É, então, isso que eu tô falando, mistério de coisa existe, mas não teatral daquele jeito, tá ligado? Dos reis todos ali, aquela pompa toda, aquelas piadinhas sem graça do Arrow, muito deslocado, tá ligado? Eu achei que tinha que ter um encontro desse sim, talvez... Um pouco melhor construído, assim, com mais tempo. Não de um episódio do outro. Um episódio estão em Pé do Dragão, outro episódio já estão lá no meio do. Tipo, real. O John passou a vida toda lamentando a morte do pai. Aí ele encontra a mulher que matou o pai dele pela primeira vez, frente a frente. E. Tá ligado? Foda-se. Mas entendeu? Ele, esse que é o problema. Ah, então, esse que é o problema ele, dele não, e do pai dele. Eles são honrados, cara. Não, eles são honrados, mas é um ódio, independente de ser honrado ou não, ele tem pelo menos que ele tem carinha de pô, ele de... perdoou o Greyjoy, meu. Não, cara. Mas o Greyjoy era o irmão dele, tá ligado? O Greyjoy foi criado como irmão. A Sansa ele nunca conheceu. Ela só fudeu a vida dele sem nunca conhecer ela, tá ligado? Não, mas. Pô, e o Greyjoy entregou a casa dele durante três temporadas. Quatro temporadas? Então. Mas o Greyjoy não queria matar ele mais. Fala aí, mas fala tem que prestar atenção no quê? O que que ele tá querendo dizer ali naquele lugar? Meu, não adianta a gente ficar brigando pelo passado. Sim, sim, esse discurso que a gente tem que brigar é pelo o que vai acontecer. É os vivos contra os mortos. Beleza. Aí até tudo bem, pra mim tanto faz. Quando acabar, aí ele vai poder descontar, se ela estiver viva ainda, claro. Não, vai poder descontar qualquer coisa. Pra mim, não achei normal. Não, eu só achei que devia ter... Tudo bem, ele é honrado, ele não ia fazer nada. Mas tipo uma reação, eu tô vendo a filha da puta que matou o meu pai, tá ligado? Não só chegar lá e falar, ah, então, a gente precisa da sua ajuda, e a gente é feliz, sim, entendeu? Tiago, mas o motivo dele... É, uma reação. O motivo que ele tá ali é outro, totalmente diverso. Tinha que exigir uma reação do Kit Harington, não é muita coisa, não é muito fácil. Né? Isso que eu ia falar, reação do Kit Harington, ele morrendo, ele transando, ele dormindo, ele sorrindo, é a mesma coisa. Eu sei que eu tô exigindo muito em relação a isso, né? Mas eu só achei esse negócio. É, velho. Mas tá bom, é só pra comentar mesmo, eu tô achando a pior coisa do mundo por causa disso. Você que é palmeirense? Você que é palmeirense? O Kit Harington é igual o Gabriel Jesus, com aquela de choro. É, pronto, exatamente, a cara de choro, exatamente, faz um gol e começa a chorar, literalmente. É, essa é a reação dele, então ele expressou várias vezes ali e você não percebeu. É, eu não consegui perceber, realmente, não, agora eu tô com você, porque eu não consegui perceber. Ele expressou, ele fez todo o... Ele usou toda a atuação dele, que vai render ele um Grammy, é que eu não consegui, porque ele foi um cara muito bom, muito além da nossa visão. Bem, é que eu acho que as coisas estão tão aceleradas que eles não precisam ficar parando nesses... É, eu acho que eles não estão se atendo a esses detalhes, entendeu? Que às vezes só incomoda os como eu, mas acaba incomodando alguém, entendeu? Tá correndo tanto a série que eles não estão se preocupando com isso. Bom, então vamos lá. Aí teve um encontrozinho, certo? Toda aquela encenação do Elrond com a Cersei, porque era tudo encenação, depois a gente descobre isso, beleza? Eu achei que ele tinha fugido mesmo. Ali foi a única surpresa que eu tive da série toda foi essa, porque eu também achei que é bem a cara mesmo. Foi a única surpresa, que eu falei, descartaram esse personagem, foda-se, já era, entendeu? Aí vai chegar lá o Fion, vai matar ele de qualquer jeito e vai ficar feliz pra sempre, foda-se o Elrond. Porque assim, o filho da puta desse ator teve coragem de, antes de começar a série, falar que o vilão que iria fazer ia ser o Ramsay ser uma criancinha. Uhum. Ele deu uma entrevista falando isso. Ele tem que ter muita cara de pau mesmo de falar um negócio desse, né? O cara não fez. A única coisa que ele fez foi entrar no salão lá, no salão do Castelo Vermelho lá de cavalo. Fora isso, fez porra nenhuma. Mas você não acha que pode ter sido igual o Jared Leto lá, que ele pegou e falou que o Coringa dele do filme... Não, exatamente, igual o Jared Leto. O cara é doido. O cara é louco mesmo. Aí depois... Aí ele pode falar, não, mas cortaram várias partes minhas lá. Ah, nada, cortou nada, porque eu teria que cortar coisa grandiosa. Pareceu alguma coisa, tinha que ser no mínimo uma coisa pra mudar todo o cenário, tá ligado? Aí não aconteceu porra nenhuma, ele botou a faca no pescoço da outra, nem pra matar. Ele tivesse pelo menos matado a Yara, mas nem isso. É, o cara é desconhecido, ele que, tipo, beleza, não tenho nada a perder, vou falar que eu vou ser um fodão aqui, aí vocês ficam na esperança de assistir, e quando chegar na hora, não é porra nenhuma que eu esperava. Sei lá, esses caras são doidos. Bem, então teve toda aquela construção, né, dos irmãos lá se encarando, que eu também achei muito nada a ver. Porque ele teve reação. Não, porque assim, ele teve reação. Ele teve reação. Mas a reação dele foi... Eu esperava ver a reação do John. Eu fiquei esperando a reação do John. Me decepcionou muito. Mas tranquilo. Não foi ruim. Obviamente ele ia se achar ruim. Com certeza. Ele não ia deixar em branco. Mas foi só isso também que aconteceu entre eles. Agora, fora isso, o concílio. Bem, a Cersei falou o que ia acontecer. Aliás, tudo poderia ter se resolvido se o Coelho tivesse afrouxado o braço um pouquinho, a corrente tivesse escapado e tivesse matado a Cersei, porque chegou bem perto disso. O Montanha não pode fazer nada e teria acabado tudo ali, todo mundo feliz pra sempre, não é verdade? Exato. Do monstro do bichão lá, do zumbi. O zumbi chegou a um palmo. Se ele tivesse afrouxado a corrente, mas tivesse colocado mais um elo só na corrente, ele tinha engolido a cara dela e pronto, acabou tudo, já era. Vamos pegar o exército à força e vamos levar embora. Então, mais tranquilo, passou. Aí depois nós vamos pra minha teoria. Lá Sim. na cena, eu falei muito sobre a obviedade da série. Lá no grupo que nós temos em Manardelli, eu passei o tempo todo, cada episódio eu falava, nossa, só acontecem coisas óbvias. E realmente, na minha opinião, aconteceram muitas coisas óbvias comparadas às outras temporadas. Mas vamos lá. O que acontece? O Tyrion vai lá tirar satisfação com a irmã, certo? E a irmã ataca ele imensamente. E o que que você acha, vamos ver se você pensa igual aí, o que que você acha que foi oferecido pra ela, que o Tyrion ofereceu? Você tem alguma ideia? Não sei. Bom, seguindo a obviedade da série, como eu consegui ler aqui? Cara, o diálogo é só sobre filhos. Desde o momento que ele entra, fala o momento todo sobre filhos. Seu filho não sei o quê, seu filho não sei o quê, eu amo seus filhos e não sei o quê, não sei o quê. Termina com a ideia, você está grávida, uma afirmação dele falando, você está grávida, certo? Depois, corta para uma cena do Jon e a Daenerys, onde eles começam a discutir o fato dela não poder ter filhos. Ou seja, não ter descendentes. Eu acho que ele ofereceu pra ela o seguinte: beleza, deixa as coisas como estão, ela assume o reinado aí, eu garanto a sua proteção e do seu filho, e depois a coroa é livre. Eu convenço ela com que deixe a coroa pro seu filho. Não, nunca. Nunca? Nunca. Você acha que não? O Tyrion não ia fazer isso? O Tyrion ama a descendência dele também. O Tyrion amava todos os três, até o Joffrey o Tyrion amava. Ele matou o pai, tá vendo? Ele tá fudendo pra família dele. Não, ele tá fudendo pro pai, que foi um escroto, mas pra descendência dele ele gostou o tempo todo. Até do Joffrey ele gostou, ele tentou dar um jeito nele porque ele gostava dele. Você acha que ele não... Não. Não tô nem dizendo que ele iria fazer, mas você acha que ele não ofereceu isso? Ele não pode ter oferecido isso pra ela? É bem possível. Cara, eu acho que não. Ó, falou do filho, só falou de e filho. Outra, falaram que, tipo, você, igual o próprio Jon fala pra Daenerys, fala assim, eu não posso ter filho dela. Ele pergunta, mas quem que disse isso? Não, sim, mas bruxa, cabe a ele a fazer marido. Isso. E você confiou nela? Sim, pô, mas ele queria comer ela, ele tem que falar isso. Tá ligado? E a gente não, mas eu não tô falando que o filho da Cersei vai ficar no trono, entendeu? Eu tô falando que o Tyrion ofereceu isso pra ela. Aí tanto que ela chega e fala assim, ó, lembrem-se lá no futuro que eu ajudei vocês sem pedir nada em troca, entendeu? Eu quero que lá na frente vocês lembrem que eu te ajudei sem pedir nada em troca. Aí depois ela fala, ó, já que você não vai ter filho, por que você não deixa aí meu filho aí? E o Tyrion ali no ouvido dela também, entendeu? Né, eu acho que é muito... Não, acho que tanto que a Daenerys tá lutando por isso daí... Não, Cassandra. E até mesmo o próprio Cersei. Então, não tem nada a ver com a Daenerys. Ela ia trocar. Tanto que ela não aceita. Depois a gente descobre que ela fudeu porque ele falou, entendeu? Mas pra ela ter mudado de coisa naquela hora. O Tyrion tá consciente. Tipo, como é que ele ia convencer que ela já foi disposta a fazer com o doce? Essa é a verdade. Ela foi pra lá pra fazer com o doce. Eu comprei a ideia do Thiago depois daquele... Como eu posso dizer? Daquela conversa que a Daenerys tem com o Tyrion. Poxa, eu vou assumir o trono. Quem é que eu vou deixar no meu lugar? Ela, não se preocupa aí, que tal, que a gente vai achar alguém e tal. Aí foi daí que eu comecei a comprar a ideia do Thiago, do Tyrion ter oferecido essa possibilidade pra Cersei. Que foi montado antes. Pra ela se acalmar e aceitar. Tá ligado? Exato, que foi montado ela veio sendo antes. Construído. Meio que, como eu posso dizer? Eles foram construindo essa ideia, porque assim, a ideia dos filhos é a coisa mais forte da Cersei, são os filhos. Ela é traumatizada desde quando ela teve a profecia. E ela perdeu todos os filhos. Ela queria botar um filho no poder. E ela acabou se fudendo, perdeu todos os filhos, assim como a profecia disse que ela ia perder. Termina o negócio, o Tyrion falando, você está grávida. E logo depois, a próxima cena é os dois discutindo a gravidez dela, a gravidez da Daenerys, entendeu? Então, não quer dizer que isso vai se concretizar. Aliás, eu acho que nem a Daenerys sabe o que foi que eles conversaram. Mas que ele ofereceu isso, eu tenho certeza. Ele falou, seguinte... Segura as pontas aí, se você nos ajudar, eu tento lobby com ela pra linhagem nossa continuar, e ela não tem descendente no trono, tá ligado? Ela não tem descendente no trono. Depois você vai e continua com o seu filho, continua com esse negócio aí, com essa bagaça aí, mandando na porra toda. Certo. Entendeu? Mas aí, claro, a Cersei não é burra. A Cersei sabe que foi o Tyrion que falou, não foi a Daenerys. Aí a Cersei não fala ali no momento que comprou o negócio, pra manipular ele de alguma forma, e não compra, tanto que ela fez totalmente o contrário. Ela já foi tratar, ela já foi pra não fazer, porque o Elrond já ia embora pra Braavos buscar os outros. Ela já foi no intuito de não fazer nenhum pacto com eles, entendeu? Ela só mudou de ideia nessa... Sim, é uma possibilidade, abriu eles outros, entendeu? Então eu acho que ele ofereceu isso pra ela, não sei. Porque não tem mais nada, tipo, seria uma coisa muito fora do comum. E eles construíram a cena pra isso, eles falaram na cena e falaram depois da cena exatamente sobre a possibilidade dela não ter filho. Eu acho que eles foram tão óbvios que é capaz de ser exatamente isso, mas a gente vai saber daqui 2 anos. Você tem alguma coisa a acrescentar, Thiago, sobre isso? Me xingar, falar que eu sou um trouxa, retardado e que não... Estou viajando? Não, eu sei que... sei lá, acho que o Tyrion não ia ser tão ingênuo de propor isso pra Cersei, achando que ela ia acreditar. Mesmo conhecendo a Daenerys também, com essas duas, eu não sei se isso seria algo que ele ia propor, não. É, mas ele só fez burrada essa temporada, tem que lembrar disso também, né? Essa temporada ele só fez burrada. E a família, sim, é um fraco pra ele. Mas... quer queira ou não, a família ainda é um fraco pra ele. Eu sei que mesmo... eu sei que a Cersei, a gente sabe que ela não aceitou, mas ele acha que, que ela aceitou até agora. Então eu não sei se ia ser tão ingênuo de propor isso, assim. Eles, eu não tenho, na verdade, eu não tenho ideia do que eles possam ter conversado lá naquela hora que fecha a porta. Bem, espero que não seja uma traição, não, senão não ia ser muito chato. Não, mas não, isso não é uma traição. Já foi traição dele e cada Daenerys. Não, não, mas isso não é uma traição. Eu falo que dele ter proposto uma outra possibilidade. Ah, tá, uma outra possibilidade traindo. Outra possibilidade. Ah, tá. Isso. Não, aí beleza, isso. Mas assim, traição eu pelo menos não é possível. Se eles mudarem o Tyrion na última temporada, aí realmente eles vão fazer um Lost da vida e cagar toda a série, no final. Porque aí é zoeira, porque a gente passou o tempo ainda... construindo, tá ligado? Pra cagar no final, aí é foda, né? Aí você tem que falar, não, nós realmente fomos trouxas. Somos todos anões, os caras. É, porque eu acho que ele não vai fazer isso no final, os caras não têm essa coragem toda pra fazer essa cagada no final. Mas, de toda forma, eu vejo essa possibilidade dele ter oferecido isso. E ela não é trouxa. Na verdade, ela já foi pra não aceitar porra nenhuma. Porque ela já tinha tramado com o Euron. E o Euron ia embora lá buscar os caras de Braavos. Né? Então, acho que é só... o Exército Dourado. Isso, acho que é só consequência mesmo e já era. Bem, passando isso, a Cersei não aceitou, como a gente sabe. Ela não aceitou porra nenhuma. E ficou por isso mesmo. Qual vocês acham que vai ser o papel da Cersei na última temporada? Tem alguma teoria, alguma coisa? Eu acho que ela vai querer... louca de todos. É, querer correr por fora ali e acho que só vai se fuder com os White Walkers, se eles não estão preparados pra isso. Você acha que ela vai chegar a ver algum White Walker na vida? Eu acho que sim, porque já tá começando a nevar em Kingsland, né? Então, acho que a Grande Noite tá chegando, então é bem provável que sim. Tá, mas assim, eu... E outra, o fim da noite já passou da muralha. É, mas eu acho que eles não vão destruir o Winterfell. Ele mata no caminho, ele transforma os caras. É, eu acho que eles não vão destruir o Winterfell, não. Tipo, o Winterfell... Pô, não, pronto, mas onde eles veem já tá lá, e é mais perto chegar, é mais fácil chegar em Porto Real do que de onde eles veem, não é? Não, não, tô doido. Tem que ver o mapa ali. Tem que passar pro Winterfell. Não tem como você descer sem passar pro Winterfell, não. Mesmo você indo pela... Eles não desceram, eles estão em Atalaia, leste, não estão em... Sim, mas tem os dedos, mas não tem como passar pelos dedos, entendeu? Ali é impossível você passar pelos dedos, porque você tem que dar a volta. Porque é a mesma coisa, uma vez falaram assim, meu, eu queria tanto ver o encontro do John com a Arya que não teve ainda. Aí eu pensei, porra, o John tava no sul. Aí ele tem que passar pro Winterfell pra depois passar da muralha. Mas não, ele foi pra Atalaia, que é do não, lado. Não, mas ele foi pelo mar. Não tem nada a ver com o Winterfell. Não, mas ele foi pelo mar. Foi pelo mar, a diferença é essa. Mas eles vão voando agora, caralho. Não, que voando? Voando vai só o Rei da Noite. Ele vai acompanhar o exército dele, o exército vai a pé. E vai congelando, já tá, mas tá congelando os lagos, cara. Nada, você é doido. Eles congelando não... já. Ali é o mar, não é o lago. Ali é o mar, pô. Eles não vão congelar mais. Eles vão descer ali derrubando tudo. Eles vão sair derrubando tudo. Eu acho que não chega a Porto Real nunca, não. Tô doido. É uma viagem gigante. Apesar de não parecer, a série mostrar que não é, é uma viagem imensa. Tem que passar pelos dedos. É porque, assim, as duas pontes, por que é tão importante lá onde os Freys ficavam? Porque é a única passagem. Do lado direito dos Freys são os dedos e o vale Arryn, que você tem que... não tem como passar por ali. E do lado esquerdo são pântanos, onde moram os Reeds, tá ligado? E o único jeito de você passar por ali é passando pelas gêmeas. Não tem como você passar em outro lugar sem ser pelas gêmeas. Por isso que as gêmeas são tão importantes ali. Então eu acho muito difícil eles... eu acho que eles não passam de Winterfell. Acho que as batalhas vão ser por lá mesmo. Mas, quem sabe, né? que acontece na série? Eles vão lá, né, tem toda aquela parte, eles se encontram e vão atrás desse bicho. Beleza, o certo é atrás desse bicho. Aí existem milhões de possibilidades. Por exemplo, no primeiro White Walker que apareceu, ele se transformou dentro do salão, dentro do salão do Mormont, dentro do castelo Black. Beleza? Uhum. Então, bom, passou a muralha, morreu, provavelmente se transforma. Essa era a ideia. Tanto que todo mundo que morre lá, eles tacam fogo para que não venham a se transformar. Beleza. Mas tinha que acontecer a expedição. Então, essa incoerência lá na primeira temporada, foda-se, entendeu? Foda-se. Tem que acontecer o negócio. Foda-se o que aconteceu lá atrás, ninguém mais lembra de 7 anos atrás, eles acham que todo mundo é trouxa e pronto. Beleza, então vamos fazer a expedição até o exército, porque tu pode matar alguém aqui do outro lado e pegar qualquer pessoa. Tendo isso em mente, eles seguem. Passa aquele episódio todo de dia eles seguindo, e eles chegam até o exército na noite. Então mostra que passou um dia. Tem gente que fala, passou vários dias. Não, vamos falar que passou um dia, certo? Eles andaram muito. Isso quer dizer o quê? Que o exército está um dia de caminhada da muralha. Então isso mostra que o exército... Ou duas possibilidades. Ou eles estão andando em zigue-zague, que não acontece, já que o Bran já tinha visto eles. Zigue-zague para, tipo, vamos pegar a maior quantidade de selvagens que a gente conseguir. Ou eles estão parados esperando chegar um dragão para eles com o dragão derrubar a muralha. Porque ele não tinha ideia de como ia derrubar a muralha, a não ser através do dragão. Recursos que... É, ele passa de alguma forma. Mas a ideia é como, né? Com o dragão, porque ele já sabia que tinha o dragão de alguma forma. Certo? Tanto que ele já estava preparado até com a lança, que ele poderia ter usado... Ó, cara, nossa... Nossa, aí... Vamos destrinchar o veneno. Ó, Thiago, não se incomode, não é contra você, viu? Não é nada pessoal, depois eu deixo você se defender. Eu vou destilar o meu veneno agora. Vamos lá. O que acontece, cara? Eles foram lá bonitinho e pegaram a emboscada, aí o outro falou, ó... Forest, run, certo? Falou, corre lá e você consegue, meu amigo. Jogou lá, falou, Gendry, vai embora. Beleza. A gente já vai chegar a falar disso. O Gendry foi embora. Deixa o Gendry pra lá. Gendry não, o Clóvis. É, o Clóvis lá. Ele foi embora. Aí, naquela brincadeira, eles correram e ficaram no meio do lago. Beleza. Sendo que os 5 Rei da Noite, o Rei da Noite e os outros 4 White Walkers que estavam lá, eles tinham preparado pra atacar a distância. No caso ali, com a lança e tudo, beleza? Só que eles não quiseram atacar eles, porque se pegasse aquela porra daquela lança e jogasse no peito do Jon Snow, o Jon Snow morria e acabou aquele problema. Ele tava esperando o dragão chegar. Só isso. Não tinha outro significado pra ele fazer aquilo. Porque assim que chegou o dragão, ele foi lá tranquilão, pegou a lança, apontou, mirou e acertou no peito do bicho. Ele podia ter jogado a lança no Jon Snow e companhia. Beleza, fora isso, a parte que mais me incomoda. Eu sei que... Você já jogou muito jogo. Você vai jogar o seu especial nos comuns? Ele tinha outras lanças. Ele vai ficar ali parado. Mais uma, ele olhando pra 5 caras no meio do lago. Você acha que ele ia ficar parado olhando pra 5 caras no meio do lago? Não, ele vai estar naquele bicho. Mas me incomoda vocês. Como que ele sabia que existia dragões, velho? Lá? Porque não tinha outro jeito. Como é que ele ia passar da montanha, da muralha sem dragão? Não, mas eu tô falando assim. Mano, ele já tava preparado pra receber o dragão. É duro, velho. É as incoerências da série que é foda isso. Mas vamos lá. Beleza, aí vamos falar de outro aspecto que eu deixo depois vocês complementarem pra falar se você é louco, retardado e você é chato pra cacete e pensa desse jeito, tem que morrer. Igual as pessoas na internet falam. O coitado do Gendry correu, aí chegou na muralha, escreveram o papel, aí o papel foi, o corvo voou até o... Caralho, mano, eu fico até agoniado de falar. Westeros é imensa, tá ligado? Westeros é um lugar imenso. O corvo foi até a Daenerys, isso tudo em um dia. Eles andaram pra cacete, chegaram lá à noite, aí o Gendry conseguiu correr até a muralha. Da muralha, o corvo foi correndo pra ponta, pra Pedra do Dragão. De Pedra do Dragão, ela veio correndo, sendo que ela recebeu um bilhete falando que tava precisando de ajuda. De caras que o Gendry pensou que eles já tinham se fudido, porque o Gendry saiu de lá e estava lutando, ia começar a lutar com eles. Já tinham se fudido e ela só recebeu um papel qualquer. Sendo que esse papel qualquer não faz diferença, não vai mover ela pra ir. Se ela fosse falar aí, ela já teria ido da primeira vez que o Jon falou. Não era pra ir ali naquela hora. Foi só pra perder o dragão. Tá ligado? Foi uma construção muito bosta. Devia ter construído assim. O Jon vai lá, convenceu ela de ir lá com os dragões, chega lá e perde um dragão. Não essa palhaçada toda que mostraram. Porque, pô, cacete, eu sei que tem que ir ser rápido, mas em um dia o corvo atravessar, o Gendry atravessar tudo aquilo que eles andaram, depois o corvo atravessar toda a Westeros e o dragão voltar todo aquele caminho. E um dia não, em uma noite, né? Um dia, em uma noite, porque ele saiu, tava anoitecendo, e o dragão chegou, tava amanhecendo. Em uma noite. É um exagero muito grande, cara. É tipo uma montagem, tipo Esquadrão Suicida, mano. A montagem tão ruim, nível Esquadrão Suicida. Ah, não, aí você tá apelando já. Não, foi nível Esquadrão Suicida, cara. Foi, porque não, foi uma montagem muito bosta. Mano. Eu não tô falando de beleza, de episódio. Não, é ruim. É ruim tudo. Cara, é foi uma incoerência. Foi roteiro. Não, então, mas foi roteiro, edição e montagem. Foi muito ruim, cara. Foi muito sem noção. O roteiro foi uma bosta. O diálogo, eu tava adorando aqueles diálogos bem engraçados do Tormund e o Gendry e o cara de fogo lá, esqueci o nome dele agora, o cão. O Sander. É, não, tava legal, tá ligado? Tava interessante. Aí eles foram e cagaram tudo no final. Pra bater, sabe, foi service de dragãozinho de gelo. Aí veio o filho da puta me questionar a corrente. A corrente ele tirou, não importa. Eles manipulam gelo. O Marty já falou que eles manipulam gelo ao seu bel prazer. Então não importa onde ele tirou a corrente. Foda-se a corrente de gelo que ele tirou. O problema daquele episódio, o último problema daquele episódio é a corrente de gelo. Corrente de gelo é a menor coisa possível. Até porque eles manipulam gelo. Então a corrente de gelo não importa. Eles fazem o que eles quiserem. O problema, cara, foi toda essa outra palhaçada. Foi assim de... Pô, foi um cego. Foi tipo Flash, tá ligado? Eu me sentia assistindo Arrow ali naquela hora. Eu falei, ô, série da DC, beleza, tô tranquilo aqui. Usa o Deus Máquina que você quiser aí, a idiotice do Barry Allen mais uma vez. Bom, defenda-se. Ou, sei lá, ataque também. Falem. Não, eu não achei, não sei, não me incomodou isso não. Eu tava tão zen com essa série que quero não curtir que as coisas não atrapalhou, não. Então você tá na base do foda-se, né? Não faz, vai, aí, faz adianta, aí, cara. Faz aí, não, né? Vai, não é isso que vai fazer a série ficar ruim, vai estragar ou vai fazer perder o contexto dela toda, sabe? Não sei. Ah, eu acho, cara, que ele tá reclamando pra caralho. Não, cara, é tipo, é nível de descrença, tá ligado? É nível de descrença, porque assim, você... É um, e o Westeros é imenso, já foi mostrado durante 6 temporadas que o Westeros é imenso. E tipo, em 5 minutos chega um pombo-correio do outro lado. É uma incoerência foda. E tipo, por que por causa de um bilhetinho ela foi atrás de ajudar ele? Porque ela já não foi logo de cara, se ela ia mesmo. Botar o... É, isso... Não, mas isso aí já tá construindo faz tempo, desde Não, a construção seria se ela tivesse ido, pronto, e acabou. E assim, os caras ainda reclamam do luto. Eu falo, ah, não, foda-se o luto. Quando a hora que chegou no luto, eu já tava tão puto que foda-se o luto. O luto ela teve em outro momento, você não precisa passar tudo, tá ligado? O luto ela teve em outro momento e foda-se, eu não tô nem aí pro luto dela, entendeu? Eu acho que foram questões que eles deveriam ter o mínimo de coerência. Faz em 3 episódios, usa 2 episódios pra fazer isso. Bota uma outra situação onde ela vai junto, sei lá, cara. Mas esse negócio em específico muito me incomodou. Foi muito sem noção. Sei lá, eles foram muito incoerentes, tá ligado? Eles queimaram o cartucho de tudo que eles construíram até agora. Eles construíram uma coerência onde o mundo é gigante, onde você demora pra chegar no lugar. Tipo, a Arya. Foi quantas temporadas da Arya andando em Westeros? Pra chegar de lugar nenhum a lugar nenhum. Foram várias, pô. Ela andou pra cacete pra chegar de lugar nenhum a lugar nenhum. Aí em 5 segundos o bicho chega do outro lado do mundo. Mas... É, aí você vê no primeiro episódio a viagem do Robert de Kingsland a Winterfell, eles demoraram pra porra. Assim, pode falar, podia chegar. Fazer assim, ó. Tipo, eles entraram numa caverna, ainda ficaram presos naquela caverna. E a caverna tá fechada e os White Walkers estão cavando pra conseguir acesso àquela caverna. Igual foi com o Bran, tá ligado? Que foi difícil o acesso ao Bran. Podia ter construído uma coisa assim. Aí, enquanto isso, passou um dia e ela chegou lá. Mesmo sendo um dia, sendo um pouco, mas é mais coerente do que 5 minutos, tá ligado? Do que uma noite pra ela chegar. E outra. E o negócio da lança é foda também. Se ele quisesse matar ele, eles estavam esperando o dragão, entendeu? Eles estavam realmente esperando o dragão. Eles tinham consciência que existia um dragão e eles queriam um dragão pra conseguir destruir a muralha. Era isso. Era isso, tá ligado? Até porque, como é que ele ia derrubar a muralha se não fosse o dragão? No livro ainda tem 48 possibilidades diferentes. Que lá fala sobre uma corneta, fala sobre não sei o que, fala sobre a teoria, um monte de coisa. Mas lá não tinha nada. Mas foi isso, né? Aconteceu. Não dá pra voltar atrás. É. Quem pode voltar atrás é o Bran. Cara, eu acho assim que... Você assistiu Fullmetal, não assistiu? Não. Não assistiu Fullmetal? Bom, Fullmetal Alchemist é aquela série, aquele mangá muito bom, que pra mim é o melhor mangá de todos. É, ele foi feito uma série, aí chegou na metade da série, chegou aquele, normalmente acontece com os mangás, né? Chega na metade ali, aí no lugar de fazer fillers e continuar, eles fizeram um final alternativo. Pegaram da metade pra frente, fizeram uma história dos produtores do anime, tá ligado? E foi um final legal. Foi um final legal, não foi um final ruim. E depois de uns anos, quando terminou o mangá mesmo, eles fizeram o anime do mangá da autora, que foi muito melhor. Eu acho que Game of Thrones é isso. tá ligado? Vai ser muito melhor quando o outro resolver escrever. E esse aí vai ser legal, entendeu? Vai ser um final legal. Eu acho que vai ter casamento sim no final, vai ter filho, vai ser novela da Globo. E não vai fugir disso não. Depois dessa temporada, eles lutaram muito por Joanners aí pra não fazer novela da Globo no final. Todo mundo grávida, casamento de um monte de gente. E aí, o que você acha? Ah, eu não sei, eu espero que não. Eu espero que não. Faz, cara, você admite que eles lutaram muito pra isso? Ah, mas o próprio Martin disse que tá tudo se caminhando pra isso, né? O nome chama As Crônicas de Gelo e Fogo? Gelo e Fogo são os dois, desde já tá claro, faz sim, tempo. Sim, mas As Crônicas de Gelo e Fogo quer dizer que as crônicas... Não quer dizer que eles vão ficar felizes pra sempre, até porque eu acho que no Martin vai morrer todo mundo. O Martin não vai ficar com esse negocinho de... Até porque no Martin tem outras pessoas disputando o Trono de Ferro, tem outras frentes de batalha... Não é só, apesar de ter os dois, não é só centrado nos dois, tá ligado? Uhum. Aí já, agora é só centrado nos dois, eles mataram todos os outros elencos, é só centrado nos dois. Eu acho que não vai ser feliz desse jeito igual vai ser na série, né? Eu acho que a série... Até porque, cara, eles estão fazendo de tudo pra agradar o público. Eles estão fazendo Dragãozinho de Gelo, eles estão fazendo o casalzinho bonito, as tiradazinhas do casalzinho, as olhadas. Eles estão fazendo, estão construindo tudo pra agradar o público geral. Porque agora não é só um nicho, agora são 20 milhões de americanos assistindo ao vivo. É gente pra cacete, 20 milhões de gente viu. Eles não vão fazer, eles não vão desagradar. Imagina se ele mata os dois no final. O que acontece? O hate, nunca mais ninguém assina HBO na vida, tá ligado? Eu acho que, infelizmente, vai terminar assim. Eu não tenho. É. Perdi as, essa temporada fez eles perder as esperanças ao final que eu queria. Um final Ned Stark perdendo a cabeça no final, entendeu? Mas, bom, eu vou continuar. Não tô, é aquele negócio. É porque as pessoas acham que o fato de você falar isso quer dizer que a série acabou, já era uma bosta, é, fudeu. E, na verdade, tem muita pessoa que fala isso porque tem gente que é, ou é 8 ou 80, né? Ou é um lixo ou é muito bom. Não existe o meio termo. Ah, na verdade, assim, feliz 100%, eu acho que não vai ser, não. Tipo, todo mundo, o Tormund vai casar com a Brienne. Vai, o cão vai ficar, vai ser o amante dele, ou vai ficar os três na mesma casa certinho. Mas não, vai ter umas viravoltas, eu acho, ainda. Vai morrer quem ainda não morreu, acho que vai. A gente vai ter umas coisas grandiosas e tal. Vai morrer quem já morreu? Vai. Tipo o dragão? Dragão. Com certeza, como vai morrer de novo. Como montanha também. Montanha também. Eu acho então, que não vai ter tanta reviravolta mais não, cara. Acho que já estão chegando já na fase já de terminar. Eu, vai, sim, falo, não quer dizer que vai dar uns plot twists. Vai morrer aquilo que a gente acha que vai morrer mesmo e... Seis episódios, Tiagão. Dá pra construir muita coisa ainda? Mano, só... vai acabar com uma novela mexicana mesmo, velho. É, eu acho que vai, se for ficar os dois juntos, vai ficar... Mas o resto vai ter muita gente se fudendo ainda. Cersei morre, Tormund morre, Jaime morre. Sei lá, vai ter muita gente se fudendo ainda. Ah, então não vai ser tão 100%. Será que vai ter gente se fudendo? Porque nessa temporada não teve muita gente se fudendo. Se fudendo é, que eu falo de foder mesmo. Ah, teve pouco, né? Só no final. Teve pouco. Teve não, teve a Missandei e depois teve o coisa. As duas minas que eram pra se fuder não deixaram de se fuder. Eu acho que... Até isso caiu na série. Ah, mas que... Mas eu achei bom. No contexto geral, eu gostei dessa temporada, assim. Não, isso não foi foda. E isso que vocês falam aí de... Que vocês falaram de gente que fala que é 880, isso me fez lembrar no passado, foi na quinta, do Jurandir Filho, até o quarto episódio tava assim. Aí, no quarto episódio ele postou uma coisa bem... Um textão no Facebook. Ah, série que tem muita audiência, que é muita audiência e começa a ter episódios fracos, dura muito tempo não sei o quê. Deu dois episódios, aconteceu umas coisas fodas, ele já postou que é a melhor série do mundo. É, mas esse é o Jurandir Filho, a gente já conhece. Né? Eu escrevi assim... Ué, mas há duas semanas atrás a série não ia acabar pra você, não sei o quê. Só vi um monte de gente comentando e ele não respondeu nada até hoje. Pra quem ouve os podcasts de Jurandir Filho, sabe como é que... Eu ouço os podcasts dele, sabe como é que ele é, né? Ele é o do hype. Ele é do momento. Se o momento é legal, ele vai lá e fala. Se não é legal o momento, depois ele muda completamente. Eu costumo assistir e xingar tudo. Então, é porque, na verdade, eu tento tirar o máximo das obras... Não quer dizer que ela não seja uma obra 10. Acho que a obra 10 é aquela que promete e cumpre. Igual lá atrás a gente falou, eu dei 10 pra Deadpool um tempo atrás. A galera ficou indignada e falei, olha, ele prometeu piada, putaria e palavrão. Ele entregou piada, putaria e palavrão em duas horas, que fez com que eu assistisse duas horas sem achar chato. Eu acho que foi 10. Não quer dizer que ele seja melhor, só costuma comparar um filme com outro, né? Não é necessariamente você tem que comparar, né? Quer dizer que ele é melhor que o Poderoso Chefão. Não, ele simplesmente, no que ele se comprometeu, ele é muito bom. Então eu acho que... É aquela, né? Você bater nos outros não vai te fazer melhor. É, entendeu? Não, e aquela também, você não pode exigir... Eu não vou exigir do Kit Harington uma atuação igual a do Dan Elios. Eu não vou exigir um negócio desse dele. Eu sei as limitações, eu sei até onde ele pode ir. O que não significa que ele é ruim, né? É, não quer dizer que ele é ruim, ele só não é tão bom quanto o outro. Exato. Eu não quero dizer que ele não tenha uma atuação 10 naquilo que pede pra que ele faça. Naquilo que ele pede que ele faça, ele tem uma atuação muito boa. Então, ele é tipo um lança-chamas na mão de quem tá usando, cara. Pois é. Então, cara, eu acho que a série, ela continua muito boa. É uma série que vai me entregar ainda muito fanservice, que eu vou ver muita coisa que eu queria ver, que eu acho que o Martin não vai deixar eu ver, que ele é mais pé no chão. Eu acho que a série vai mostrar um final épico pra família, vai dar a redenção de todo mundo, da família dos Stark, que é uma coisa que eu tenho certeza que não vai acontecer nos livros. Então, bom, é uma outra visão. Eu vou encarar ela igual eu falei lá no negócio. Quem assistiu o Fullmetal e tá ouvindo isso aqui, sabe do que eu tô falando. É a série dos produtores e um dia, quem sabe, nós não temos a série do livro mesmo. Porque muita gente fala, isso nunca aconteceu na história das séries. Não, aconteceu sim, já em Full Metal, isso acontece, tem duas séries lá em Full Metal, e uma que é o final que eles inventaram, porque chegou, passou da obra, e o outro, o final de verdade mesmo, que é o que real. Bom, eu sempre levei como a palavra... Ao pé da letra, cara, é uma adaptação. Querendo ou não, acho que nunca vai ter qualquer obra, seja série, seja filme, seja, sei lá, nunca que vai ser melhor que os livros, entendeu? Os livros sempre vai ser mais rico, nunca vai ter, eu acho, na minha opinião. Ah, não, tem alguns que os caras conseguem, dependendo do livro que eles adaptarem, eles conseguem ser melhor que o livro, dependendo do livro. Mas assim, os grandes livros de sucesso eu acho muito difícil. Até é isso, exato. A exigência é muito maior. Você não tem nem como comparar, né? Às vezes uma adaptação de um livro mais fraquinho, né? Um livro que não fez tanta repercussão, para adaptação de Game of Thrones, que tá todo mundo lendo, tá todo mundo ali em cima, né? É, você tem ideia, até aquele filme ruim, 50 tons de cinza, o pessoal reclama, não vai reclamar de um Game of Thrones? Pois é, né? Até isso os caras reclamam, que é... Não é? Pois é, né? Ou você abraça a adaptação, ou você vai reclamar de tudo que você vê. Você vai ver qualquer coisinha e falar assim, não tá igual o livro. Não dá. Você vai ter que esquecer de assistir a série, na verdade. Eu já vi, mano. É real. Tanto que eu fui um dos que defendeu, até polêmica já, eu fui um dos que defendeu o Death Note, não que eu achei que foi ruim, mas que eu achei que não foi essas coisas ruins todas. Não foi um Dragon Ball. Não. Então, cara, chegou nem exatamente, perto do Dragon Ball, nem perto do Dragon Ball. Eu não li Death Note, nem vi... Tem anime também, né? Tem. Uhum. Eu não conheço muito. Se eu fosse assistir, é igual... Vamos pular agora. Vamos falar de Ghost in the Shell. Eu gostei. Sim, pronto. Gostei bastante. É desse jeito, entendeu? Eu tinha visto só um filme, que foi uma animação, que é o de 95, que é bem parecido. Tem algumas cenas que é tirada desse anime. Eu vi esse filme, achei legal pra caramba, e fui ver no cinema algumas cenas iguais. Tô muito igual ao que eu vi no anime. Eu gostei. Agora, quem leu todos deve ter xingado pra caramba. Não, e vai ter sim podcast de Death Note. Eu vou defender que foi um filme muito regular, funciona no público, o público do Adam Sandler vai gostar, que é o público do Netflix. Nossa, eu vi o Adam Sandler, não vou assistir então. Não, o público do Netflix, que é o público do Adam Sandler, ele vai gostar. Você pode ter certeza que eles vão gostar. Mas pra terminar, galera, se a Daenerys e o Jon vão ficar juntos, qual a diferença que faz ele ser um Targaryen? Não faz diferença ele ser um Targaryen. É só pra ele montar no dragão mesmo e já era? Vai ser só isso? O Tifo? Não sei, cara. Ah, ou ela morre e ele fica com o trono? Não, aí seria um pouquinho pior. Aí seria, aí seria Marte. Eu ainda acho, cara, que pra mim eu queria uma parte caótica dessa parte aí do o Rhaegar, mesmo ele sendo pai do Jon Snow. E eu quero explicar do jeito que eu queria que fosse na série e queria que o Marty fosse desse jeito. Se for, né? Porque vai ter várias possibilidades. E essa teoria do Jon Snow ser filho do Rhaegar é só na série, né? Por enquanto. Não, não sei se... Filho legítimo, não. Filho, ele ser filho do Rhaegar... Filho legítimo. Tá, filho legítimo, né? Deixa eu explicar. Filho ele é. independente de uma das duas mídias. Claro. O que eu desenhei foi o seguinte: sim, o Jon Snow é filho do Rhaegar com a Lyanna, mas de uma forma diferente. Ilegítimo. O Rhaegar, ilegítimo e de uma forma diferente. Sim. O Rhaegar, vai, uma vez viu a Lyanna e se apaixonou por ela, só que ela não se apaixonou por ele. O que que ele fez? Sequestrou ela do jeito que todo mundo pensa que foi feito. Beleza, trancafiou ela, estuprou ela, ficou grávida. Vai ser, pra mim, eu desenhei como se fosse o quarto de Jack, tá entendeu? Ela se apaixonou pelo filho, nasceu e pediu pra quê? Pro Ned cuidar dele. Não vejo. Entendeu? Isso. Assumir como filho dele. Eu acho mais caótico desse jeito do que esse filme da Disney que foi feito na série. Não, mas eu lá atrás eu já achava que ela tinha, que ela foi por querer mesmo, porque ela quis ir. Ah, velho, eu acho muito estranho, velho. Nada, cara. Pô, ela foi porque quis. Tudo mesmo que aconteceu com o pai dela, o pai fez com... Não, mas ela não tinha informação. Ah, mano. Ela não tinha essas informações. Ela fugiu e ficou sem informação. Ela tava fugida. A informação já é difícil. É, então, mas não fala também se ela já tinha esse... É, que ela não teve essa informação também, né? Eu acho que... Eu... Mano, que ela não foi sequestrada, não. Porque ela foi, ela é aventureira e foi embora. Foda-se o que vai acontecer. Eu não quero casar com aquele cara lá, pronto. Mas eu acho que no estilo medieval, então, não fica muito porra, velho. Sei lá, mano. Mas exatamente por isso, Júlio. Exatamente por ser estilo medieval. Porque ela foi prometida ao Robert, certo? Foi uma promessa. É uma família tradicional, ela foi prometida ao Robert. E o diferencial foi exatamente isso. Ela foi contra a família. Ela se apaixonou pelo cara e foi contra a família. Ah, mano, eu prefiro do jeito que eu tô pensando, porque ele sendo filho de quem era, velho, sendo um porra louca que... Mas ele não era porra louca. Todo mundo falava que ele não era. Sim, claro, mano. Mas e aí? O momento de loucura dele, ele... O rei louco também não era tão louco. Ele você compra, Tião? Louco, né? O que? Você fala de ser filho por os dois gostarem do outro? É, ou você acha que ela foi sequestrada ou ela foi violentada? Ou se ela não, foi por... Ela quis ou porque ela não quis? Não, ela foi porque ela quis. Eu também acho que ela foi porque ela quis. Só o meu caótico e louco, né? Não, mas vai que, né? Mas eu acho que ela foi porque ela quis mesmo. Porque faz mais. Eu acho que é mais coerente pra. É, assim, como quebra, entendeu? Porque ela. Ah, eu sou uma Stark e eu escolho com quem eu fico. Eu não vou ficar com quem você quer que eu fique, tá ligado? É, e tanto que o outro fala direto. Porque assim, direto olham pra menina, né? Pra Arya e falam: você parece a Lyanna. Você parece a Lyanna, entendeu? E é uma coisa que a Arya faria. Imagina a Arya sendo prometida pra casar com alguém. A Arya. A Arya ia cortar o pescoço do cara e ia fugir no meio do mundo com o primeiro doido que ela encostasse, entendeu? Entendeu? Mas aí a gente só vai saber se o velho não morrer daqui pra lá. Bom, se o velho não morrer ou não morrer, nós teremos final da série. Considerações finais, galera. Você tem uma teoria pra isso? Pra o nome do... Que diferença faz pra ele ser Aegon Targaryen ou Thiago? Então, pelo que eu tinha lido, ele vai ser o quê? O 12º Aegon Targaryen, né? É o 7º. É o 7º? Literalmente existiam 12, contando não, já com o de Dorne. É o 7º que é rei. Aí seria Aegon Targaryen o 7º. Contando o irmão dele ainda. Entendi. Seria o 7º com o irmão dele. Não sei, as teorias estão malucas. Se eu fosse falar, e talvez ia ter muita... Ia falar muita bosta, então deixa quieto. Bom, são teorias. Então, daqui 2 anos a gente volta aqui pra ver o que aconteceu de verdade. Nossa, 2 anos é muito tempo, né, cara? É, 2 anos é muito tempo. Mas, ó, pensa do lado. Lembra quando a gente discutiu falando que ia ter o filme dos Vingadores? Nossa. Faz tempo, Tiagão. 2 anos é muito tempo, cara. A gente discutiu que ia ter filme do Vingadores. 2 anos faz muito tempo que vai ter o próximo e faz 3 que a gente gravou sobre Game of Thrones. Pois é, cara. Pois é. Infelizmente a gente tá velho, entendeu? Já é acabado. Agora é só a gente assistir série e esperar a morte. Ah, já tá bom, né? É, tá bom. E pagar boleto. Pagar boleto, obviamente. Oh. Muito boleto. Bom, galera, é isso. Obrigado aí por estarem com a gente. Dudu caiu aí no meio do tempo, ele teve que trabalhar, de vez em quando ele trabalha. Não terminou com a gente, ainda bem que foi menos loucura, porque ele é meio doido da cabeça. Então, muito obrigado, Tiagão. Deixa isso. Quer falar? Valeu. Isso? Onde a gente encontra você aí na internet? Nas interwebs? É só me encontrar no youtube.com/questpoptv e no facebook.com/questpoptv também, que tô lá toda semana com notícias semanais. Bom, pra quem, ó, é ótimo, viu, galera? Pra quem não acompanha, não tem tempo de acompanhar as notícias, trabalha, estuda, faz qualquer outra coisa, não tem tempo, vai lá que no final de semana ele deixa todo, bem destrinchado pra vocês, todas as notícias do mundo pop, vídeo de 10 minutinhos pra vocês ficarem sabendo de tudo o que aconteceu, as principais notícias. É ótimo. Um resumão geral aí. Resumão geral. E o Juju tá aqui com a gente, o Juju é da casa, então foda-se, vai se falar mais não, beleza? É isso, galera. Boa oitava temporada de Game of Thrones aí. A gente volta daqui a 2 ou 3 anos pra falar do filme.